Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é isso. Que lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que caga no mictório para não molhar o saco na privada, Wesley Zop. Puta, minha puta técnica. Mas chega a ficar arrastando no chão quando você tá no mictório. Não, né, pô? Não, do chão, não. Mas às vezes encosta na lata do mictório. Aquele tá geladinho, né? É, dá uma retraída. Do meu lado esquerdo, ele que em uma reunião com Rodrigo Hilbert, Jorge Clooney e Gretchen acabou comendo três cus. Gabriel Azar. Gretchen não, hein? Peraí. Comeu, fica a dica. Comeu Rodrigo Hilbert duas vezes. Eu acho que eu faria isso também. Como reserva substituto é que hoje temos ele que chupa grelo de canudinho porque não gosta do sabor de buceta, Anderson Negão. Fala, negrado! Como convidado aqui hoje, ele que é a personificação de uma banda New Wave no mundo de Tolkien, diretamente do podcast, Senhor Castanha, Duran Escudo de Carvalho. E puta que pariu, que não é por causa da banda, é meu nome mesmo. E extraído o melhor do Chorume, diário de cada um, eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que tem um shortinho da Carla Pérez, cara. Verdade, verdade. Também não precisava ter usado hoje. Não, eu falei, por que ele tá usando? Se soubesse, eu trazia o meu, cara. Pra mostrar. É, fazer inveja. Não entre em pânico, ouvintes, esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante ao governo Temer, Wesley Zop. Ah, porque na atualidade... A maioria odeia e parece que não acaba nunca. Antes de mais nada, vamos para os nossos queridos recadinhos, os nossos recadinhos deliciosos aqui hoje. O primeiro deles é que o Chorume agora tem uma espécie de padrinho, que é o nosso pedido de esmola, onde o ouvinte pode doar uma esmola aí pra gente consumir travestis e sorvete. Até quanto eles podem doar? Sei lá, até 990 milhões de reais. Oh. Mas a partir de um real. É, uma margem de contribuição líquida, interessante. Porra, o cara anotou essa. O cara gastou tudo agora. Não trabalha com números poucos. Então você pode fazer a sua doação utilizando aí o endereço chorume.com.br/esmola. Contribuindo pra gente comer aquele travesti gostoso, peludo, pelancudo, delicioso, aquele que te enraba por cima e por baixo. Sim, Stephanie Grelo Duro. Sim. Porque quando você come um travesti, você pensa em quem, Wesley Zob? Não é no travesti, porque o travesti tá ali na frente. Não, eu penso na gramática tupi-guarani. É isso que eu penso. Tá, e nos esmoleiros? Ah, sim, também, claro. Que permitiram com a sua contribuição você mandar ver um travesti lá. E o que você pensa dele? O nosso indião, Olavo Montenegro de Souza. O cara é um, um gaboguara. Isso é pra quem entende tupi-guarani. Ele entende. E o que você pensa de Luiz Alexandre Dal Poço, Gabriel Asbar? Ele pode dar o que ele pode. É que se eu deixar, o negão faz, entendeu? Mas seguindo na linha do Zop, eu penso um Anhanguera. Tá entendendo ou não? Você, na hora que pegou aquele travesti de jeito, como você gritou o nome do nosso esboleiro José Guilherme? José! Foi assim mesmo. É. Inclusive expulsou todo mundo do lugar. Como você gritou, como você esbanjou o nome de Renan Ramos Russo, Wesley Zop? Eu pensei em Tuiuiu Jalopa. Cara, foi o que eu pensei. Tudo bem. Você tava drogado desse dia, né? Imagina. Drogado com o cachimbo da paz. E César Perusso, Gabriel Asbar. Ele mandou cocar ou coquei. Né? É verdade. É justo também. E como você almejou Ian Andrade de Paula Maciel? Com o meu Ubiratã. Tá entendendo ou não? E o que você fala de Alex Alves? Cara, ele é tão bom quanto um beijo de vó. Mas beijo de vó dos outros. Ah, minha vó. Por favor. Ainda mais que língua de vó. Na ponta do pinto, né? A sua avó era meio nojenta quando beijava o pinto dos outros. Era mesmo. E o que você fala de Edson Maciel de Souza? Falou que ele é um bom menino. Um bom menino pra avó dele. Que beija bem. E pra avó do Henry. Muito bem, esses foram nossos esboleiros. Contribua você também. Você também pode ajudar o Chorume comprando uma camiseta, não pode, Wesley Zop? Pode sim. Como faz? Compra a camiseta. Mas como que faz pra comprar essa camiseta? Entra na nossa lojinha, que é no endereço chorume.com.br/lojinha. Muito bem. Outro recado que a gente não pode esquecer aqui é falar das nossas participações na podosfera. O Wesley Zop, um ser de garbo e elegância, esteve lá no podcast Los Ticos, no De Frente com o Xabi número 4. Estive lá. Uma entrevista onde o Wesley Zop ficou nu perante a sociedade. Ah, não, mas não precisava ficar nu mesmo. Não. Me enganaram. E eu fiz uma participação ali no Ergo, episódio número 4 também. Nós dois de 4 essa semana, Wesley Zop. Não precisava estar de 4. Falando sobre o Malawi, então o Ergo fez aí. Bem legal, ouça lá. É de comover. Você vai chorar se você ouvir. Então não vou ouvir. É. Não quero chorar. Não sei. Eu vou ouvir agora. Não, depois você ouve. Sem mais recadinhos, vamos pra ela. Nossa sucinta, nossa curtinha, nossa delícia. Leitura de e-mails e comentários. Comentado lá no nosso site, não foi em nenhum episódio, Rodrigo SLV, ele comentou: conheci essa semana, é realmente tão pesado quanto ouvi dizer, mas muito mais engraçado do que eu esperava, acima de tudo muito foda, pô. Pesado porque é 200 mega o episódio, né? Vai querer cair. Às vezes trava, né? Cabe 7 só no disquete. Por isso, né? Era mais fácil o cara instalar um Windows 95 do que, sei lá, porra. Michael Klein comentou no episódio 96, pequenos prazeres da vida. Ô Zola! Também tô no Chorume, porra. Então um recadinho aí pro Zola. Ô Zola, esperamos você aqui. Ô Zola, que foi um cara boreado pela vida e pelo sol, cara. Mas tudo bem. Não, acho que nenhum desses dois. Né? Mas talvez no sol. É. Ah, e foi durante a vida. Ah, então foi pelos dois. É. Mário Caldeiraro Neto comentou no episódio 96, Pequenos Prazeres da Vida. Pergunta polêmica. É perder ou perder? Comer a Tammy Gretchen lambendo seus mamilos cabeludos e deixar que ela roce a barba em seu pescoço enquanto ela diz com sua voz grave: vamos fazer uma briga de galos com nossos pintos? Ou deixar a Gretchen te comer com uma cintaralha? Mas não vou comer a Gretchen. Não. De novo, você vai perder essa chance. Então, é por isso que eu... Você é sempre quase, né? Você e a Gretchen é sempre no quase. Cara, esse vai ser uma eterna como fala, busca. É o seu unicórnio, né? É meu unicórnio. É o seu unicórnio. Não consigo pegar. Muito bem, cara. Eu acho que... É óbvio Tammy a resposta, Gretchen, né? É claro. Óbvio, Tammy Gretchen. Claro, afinal, quem não curte uma barba roçando, né? Não, e outra, cara. Porra, tá, você vai lá, come a Tammy Gretchen, tá? E depois você mostra uma foto de quando ela era jovem e fala, come a Tammy Gretchen, cara. Você não precisa falar não. Quando foi. Comi essa aqui. É. Fala assim. É, então, porra, então. Comi a capa da Sexy, quem pode falar isso? Não é a Playboy, mas é a Sexy. É, tá bom. Porra. André Guimarães da Fonseca, no mesmo episódio, comentou: parabéns, Chorumentos. Obrigado. Depois de receber vários feedbacks de ouvintes reclamando que o podcast estava ficando bom, vocês voltaram a chafurdar na merda. obrigado. Eu levei como elogio. Esse é o Chorume que nós odiamos. De quebra, ainda arrumaram um excelente substituto de substituto para quando o Anderson Negão não puder ir. Que mantém o mesmo nível de histórias ruins e mentirosas. Aquela do anão andando de moto merece camisa igual a do filhote. O pior é que eu sou anão e ando de moto, cara. Isso que é merda. Eu fiquei xingando tanto essa história, cara. Mas você usa aquela lata de leitinho no pé. Né? Eu uso rodinha, né, cara? Sacou? Também. Para igualar o grandioso Negão, espero que tenham sacado a referência. Só falta o Gabriel reciclar suas histórias. Não você, o Gabriel convidado. Mas como esse foi seu primeiro episódio, ainda não tinha como fazer isso. Porra, isso daqui está claro. Está claro que esse comentário é o quê? De alguém apaixonado por Gabriel Asbar. Só pode ser. Que ele não participa do episódio, o que, que o cara vem? Revoltado! O cara vem chateado! Mas a gente fez o máximo, que o cara chama Gabriel Gaspar. Exato. É o máximo que a gente conseguiu. Tentamos passar aí, mas não deu, porra. Aí. Ter fãs, você é um comunicador, você gera esse tipo de sentimento. Não, só lindo. É verdade. Muito bem, mas André, agora o Gabriel voltou aí, só foi um episódio que ele não participou. E, pô, ele está aqui para humilhar o Negão sempre que possível. Tem até uma comunidade no Orkut. Tiago Rissuti, lá do Galera do Raul, comentou aqui. Fala, meus pequenos prazeres da vida. Eu gostei. E Wesley Zop. Incrível que 90% dos prazeres da vida se limitam a dinheiro ou fluidos. Encontrar dinheiro na roupa é realmente uma felicidade ejaculadora. Eu encontrei R$20 ouvindo o Chorume, cara. Pô, olha o que o Chorume traz pras pessoas, mas cara. Parece que eu não vi seu nome lá na esmola. Parece que eu... Pelo menos metadinha aí, tá ali, aí 10%. Deus tá vendo, Deus tá vendo. Eu trouxe pra pegar pessoalmente. Caralho, tá tudo vendo. Tá vendo como se adquire uma esmola? Deus tá tanto vendo que eu sou uma pessoa ruim. Achei os R$20, a moto quebrou, gastei 100 pra consertar. Não, você gastou 80. É. Ali, ó, gastou 100, porque esses 20 aí tem dó. É verdade. Há alguns anos criei o hábito de guardar algumas notas dobradas em 4 no porta-moedas de calça, aquele bolsinho dentro do bolso. Entendi. Para emergências. No início, lembrava de colocar, mas não de tirar. Porra, igual eu, fiz uma filha assim, né, cara? Colocando dinheiro no bolsinho. Assim que você fez a filha? É lógico, porque você fica com tesão, né, bichão? Tem esse dinheiro. Já se sente o magnado. Meu Deus. Então me presenteei várias vezes com essa sensação de um belo dia encontrar dinheiro na calça. Geralmente, quando eu ia sair com uma calça, eu ia esconder o dinheiro ali e via que já tinha. e vinha a sensação gostosa de estar economizando. Hoje não esqueço mais e essa sensação está ficando tão escassa quanto minhas ereções à medida que os anos passam. É verdade, ele não está ficando tão ereto mais. Eu vi pelo vídeos que ele posta. Ah, não é aquele dia que você foi na casa dele. Não. Aquele dia tava aprazível. Mas pelos vídeos o desempenho tem diminuído. É verdade. Tomado Cialis no dia. Quanto à parte dos fluidos, tudo pode ser resumido em uma frase. Os maiores prazeres da vida são o início de uma mijada, o meio de uma cagada e o final de uma gozada. Não se os três for na sua cara, né? Acho que... A ordem é importante, inclusive. Talvez não ao mesmo tempo. Também. Parabéns por mais uma merda de episódio. Me pergunto o que virar no 100. Provavelmente nada, né, porra? Beijos no mamilo direito de todos. PS. Fiz aqui um experimento virtual para saber se os comentários levam em média 37 episódios de espera para serem lidos como os e-mails. Foda-se, bicho! Pau no seu cu, Thiago Vissu! Beijo. Paz. No episódio 96 também um comentário de Débora da hora. Vai Anderson, vai. Ela é muito da hora. Ele é perspicaz. Você percebeu? É um gênio da comédia. É aquela rolada de bola em cima da linha do gol. Ele só tem que dar uma empurradinha. Eu não sei porque ele não tá fazendo o Zacarias dos Novos Trapalhões. Ele é gênio, cara. Não, eu sei por quê. Por quê? Porque o cara parece mais um Mussum do que o Zacarias. Ah, claro. Ah, é verdade. Parece mais do que o Mussum que tá fazendo. Sim. Que é filho dele, inclusive. Peraí. Você é filho do Mussum, então? Não, Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Ah, é. Mas qual mundo? O Mussum é filho do Anderson. Ah, é. Porra! É verdade. Que é neto do Zeca Pagodinho. Na viagem do tempo, naquela viagem do tempo. Cara, Rede Globo, todo mundo é parente, bicho. Todo mundo é parente. Não, gostei de saber. Um pequeno prazer chegar em casa e ver que suas compras online chegaram. Puta, isso é foda mesmo, cara. Isso aí é tesão. Não, é que alguém recebeu, né? Por você. Aquela... E não foi seu vizinho que você não gosta de conversar e com que ele. Que fica questionando. O que, que é essa caixa? Nossa, o que, que é essa caixa com formato de giromba? Vibrando. E eu li o manual falando que vai 4 pilhas grossas e grandes. Leu o manual, quer dizer que abriu a embalagem. Mas não viu o que era, só leu o manual. Depois de tanto tempo esperando e com o rastreamento bosta do Brasil, todo pacote é uma surpresa. Então a Débora deve ser aquela pessoa que compra 90 coisas no AliExpress, quando chega nem sabe o que chegou. Mas tá bom, isso é... Todo dia tem um negócio chegando. Você abre e você fala, porra, uma lanterna! deixa eu ver aqui no meu Excel a minha planilha de compras. E é legal que esses sites chineses, eles vão, tipo, estimulando um monte de coisas que... Não fazem sentido algum, você não precisa daquilo na sua vida, mas é muito da hora se você tem uma saboneteira do X-Men. E é tudo barato, dá pra você comprar muita coisa. Dá essa saboneteira. Tipo aquela lâmpada que toca MP3, que eu não entendi por quê, tá ligado? Exato. Eu tenho uma dessa. A minha não chegou ainda. Eu não uso nem como lâmpada nem pra tocar MP3, mas, porra, é da hora. Eu tenho. Pior que é isso mesmo. Mas é pro top. Melhor. Ela fala, há tempos não sinto isso. Espero que ocorra com a minha camiseta do Chorume. Beijo seus lindos. Pô, eu também espero, mas tem que comprar pra receber. Não chega se não comprar. A gente não tá mandando todo mundo que comenta. Não. Tem que comprar lá no site. Vamos para os nossos e-mails, então. E-mails que dão tesão. Que dão tesão. Porque o e-mail é dele, Patrick Ramon. Oh. Hoje vocês estão impossíveis, hein? O assunto é uma descoberta incrível. Olá, choruminhocas. Sou Patrick Stange. Tenho 29 anos. Não há nenhuma relevância nessa informação, mas esse é o meu segundo e-mail enviado para essa porcaria de podcast. Só que este e-mail, diferente do primeiro, no qual fiquei falando sobre o fora... Sobre o fora que tomei depois de dar um ursinho de R$80 para uma ex. Ah, sim! E agora sim. Lembrei. Ah, lembrei. Ele deu quando era ex, já? Ele já era ex. Ah, vai tomar no cu. É porque eu tava imaginando. Uma amiga dele ficou influenciando. Não, vai lá, entrega, vai. É. Fala que você é apaixonada. A ex até estranhou, né? É. Não, eu tava imaginando um ouvinte, tipo, um cara bacana. Não, é um fracassado. Ele faz entre uma observação entre parênteses, uma puta do caralho, cara. Traz uma descoberta que mudará para sempre o mundo do esporte. Sou um praticante de corrida amadora, assim como milhares de pessoas por aí. Corro provas de ruas e trilhas. Não sei se roubar a camiseta da C&A e sair correndo. Conta, se for, eu sou bom nisso. É assim, não, mas até é, porque você acaba com um prêmio, né? Essa corrida aí. É o único na corrida que você pega o prêmio antes de comer, terminar. Prêmio, né, é liberdade, se você escapar, né? E pô, se for na na C&A, que o Tonhão é segurança, sim, e o bicho corre. Corre e estupra, né? E limpa com camiseta. Que é aquela que você tentou roubar, não, né? E às vezes o cara nem roubou nada. É só pela graça. Que às vezes ele nem tá na C&A também. Não, foi mandado embora. Às vezes mas ele tá na sua casa. Toma cuidado com o Tonhão, bicho. Parente da Tunica que vende doce, né? Todo mundo sabe. Tuniquinha, claro. Ele fala até aí normal, nada demais disso. Assim como muitas pessoas, também gosto de fazer alguns treinos ouvindo músicas e podcasts. E foi aí que eu descobri uma coisa sensacional. Meus queridos chorumentos, não é brincadeira, é sério. Quando corro ouvindo chorume, meu desempenho na corrida aumenta muito. É que acaba logo, né? Ele vai correr, hein? Consigo correr muito mais tempo com um ritmo muito mais forte. Já testei diversas vezes e não tem jeito. Somente com o chorume que acontece isso. Estou tentando buscar explicações na ciência para saber que transformações fisiológicas e bioquímicas acontecem no meu corpo quando escuto essa porra de podcast. Estou treinando para a minha maratona, que será em agosto. E nos treinos longos, de 24, 26, 28 e 32 quilômetros, o chorume é meu combustível extra de performance. Mas claro, né? O cara, pra correr 32 quilômetros, é o quê? Meio episódio do chorume. É, não dá nem pra terminar, pô. Então, mas é por isso que muita gente coloca o chorume, então, pra fazer sexo, cara. Porque aumenta ali o desempenho, a força, a bombada. Mas eu acho que na corrida é porque ele fica... O cérebro dele induz, não, como que é? Se auto-chupa. Achando que a gente tá atrás dele. Então ele tá correndo. Eu quero sair daqui. Então, agora no sexo, eu não sei. Pode ser que talvez o cérebro dele também se tiver vocês atrás do sexo aí, que... Pode ser também que ele se auto-chupa. Agora uma pergunta. E se esse evento não for somente comigo? E se o chorume afetar outras pessoas também? Kenianos, puta que pariu! Kenianos, escuta o chorume! Vocês podem entrar para a lista de proibições nos exames antidoping. Já imaginaram um atleta perder uma medalha olímpica porque ele praticou a sua modalidade ouvindo chorume? Ou na ginástica olímpica, em vez de pôr uma música, coloca o chorume de fundo? Porra, cara. É, a mulher joga o aro pra cima. Cura de cabelo! O problema será conseguir arrumar um jeito de descobrir se a pessoa estava ou não sob o efeito do chorume. É muito fácil. É o sangramento. É, e outra, você chega pra pessoa, ai, se ela responder, jão. E é tão automático que a pessoa nem se controla falando, é só eu não falar jão. É. Não. Mandou ai. Seria mais ou menos assim, a pessoa receberia a instrução que deveria entrar em um banheiro para defecar seus excrementos. Entrando no banheiro, haveria um vaso sanitário e uma lata. Acho que não preciso continuar, né? Já sabemos onde a pessoa que está sob efeito do chorume irá soltar o barro. Grande chance de ser uma noiva. Mas a pessoa vai tentar na lata, ela não, vai. Não, sabe por quê? Porque ela vai falar, porra, Wesley Zobbs sempre fez isso, sempre faz isso. E nega. Por quê? Porque deve ter um prazer escondido aí, deve abrir um portal pra outra dimensão, um negócio louco. Daí o cara tenta, corta o cu na lata, ainda não... Enfia a lata no cu e sai embalado com o cu, né? Grande abraço a todos e um beijo no cu do Zop. Parabéns. Obrigado. Pessoalmente. Guilherme Oliveira mandou o assunto. Puta que pariu, perdi R$50. Fala, seus dementes, tudo bem? Tudo bem. Aqui sou eu, Guilherme Oliveira, e vim para dar o meu feedback sobre 3 episódios. Antes de começar, eu gostaria de agradecer pelo ovão do Zop. Então, é o e-mail dele agradecendo ter ganhado o ovo de Páscoa do sorteio. Sim, sim. Tá aí, né? Não, ovo de Páscoa não tem nem 3 meses. Né? Então, tá, às vezes ele tá comendo agora. Tá, conservou. Sim. Espera mofar, exato, né? Exato. É porque vai comendo com arroz ali, cara. Então você tem que ir administrando. Aquele arroz da vinagrada. Ele deu um tempo pra ver se não ia fazer mal, né? Bom, passou 3 meses, não fez mal. Não explodiu, não explodiu. Né? A princípio, eu pensei que fosse o ovo perdido do Asbar. Jamais daria. Daríamos por aí o ovo perdido do Asbar. Mesmo porque ele se chama Léo. Exato. Aquele ovo lustroso, delicioso, bom de chupar, que é responsável por destruir casamentos, só de se imaginar babando nele. É verdade mesmo. Noivos e noivas negando, e padres negando se fazer casamento, pensando, né, no ovo do Asbar. Ah, não dá pra fazer esse acontece, casamento. Né? Ah, porque o padre só fala assim, né? Tô com muito tesão pensando na bola do Asbar. Né? Amém. Aí ali todo mundo. É, e a bola do Asbar, ela está no meio de nós. Quem dera. Mas era só o ovo do Zop, então só tinha gosto de mendigo mesmo. De nada. Sobre o episódio 82, Reality Chorume, eu tenho duas sugestões de programas. O primeiro, de utilidade pública. Perfeito para canais com realities de sobrevivência como Discovery. Ele consistiria em um manual de sobrevivência ao apocalipse mendigo. Um grupo de participantes seria jogado numa cidade tomada por mendigos e teriam a missão de sobreviver por 6 meses. Assim como o Bear Grylls. Falando nele, isso me suscitou uma dúvida. Quem seria o Bear Grylls mendigo? Ele ensinaria técnicas de sobrevivência, tipo onde conseguir comida, técnicas de combate, uma boa forma de subjugar o oponente e currá-lo, a hierarquia da tão complexa sociedade mendiga e, é claro, o caminho para se tornar um mendigo alfa? O qual é o principal objetivo do programa, onde os participantes têm que lutar entre si e entre os mendigos da cidade para um apenas se tornar um mendigo alfa. Cara, eu penso o seguinte, existia reality show dos espartanos, por exemplo? Ah, bem colocado. Não existia. E outra, ele vai colocar, vamos dizer, 15 pessoas com os espartanos. É, vamos ver quem vai ser o novo Leone. É, não ia morrer em 15 minutos, exato, caralho. Cara. Os caras não iam entender. Os caras iam começar a ser currado e achar que aquilo lá era homossexualismo. O cara ia ficar em choque. Não, cara, é uma sociedade mendiga, cara. Só homossexualismo se olhar no olho, né? Exato. Sim. E outra coisa, vai pôr câmera lá, os mendigos vão currar os câmeras. Cara, não dá. Não dá. Não dá pra fazer isso aí. Ser mendigo alfa é uma coisa muito complexa. Não é. Exige muita experiência e muita responsabilidade. É mais fácil fazer isso pra escolher um presidente. aí tudo aí bem. Sim, aí sim, vai. Aí sim. Sabe que vão derrubar em 2 anos e meio mesmo, né? O segundo programa se chamaria O Exterminador de Pragas. Mas seria melhor se fosse pregas. O Exterminador de pregas. Mas Duros. Isso é nome de filme da Pantera. Ele acompanharia o dia a dia de um profissional extremamente importante para a sociedade, porém pouco valorizado. O caçador de talaricos. Mostrando como o talarico se infiltra na sociedade. Se disfarçando como alguém comum, só esperando o parceiro ou parceira de um amigo para dar seu bote. Você escutou, parceiro ou parceira de amigo? Você escutou? Talaricos, cara. É talarico, é parceiro de alguém casado, cara. O Wesley Zop só sente tesão em pessoas comprometidas. É talarico ou não é, Gabriel Asbar? É. Tem um problema aí nesse reality show aí. Ele falou que talarico se disfarça de pessoas normais. Todo mundo sabe quem é talarico, cara. Não existe esse disfarce. Mas é que o talarico sempre nega. Mas né? Ele interpreta, né? Não é, nega ou não nega? Alguns negam, é verdade. Ele disfarça, não quer dizer que convence, é diferente. É, exato. Só que o caçador de talaricos tem aquele receio, porque ele é comprometido. E agora, hein? E aí? E aí? Ele não pode ser reconhecido como alguém comprometido, entendeu? Oi, senhora exterminador. Você é casado, exterminador de praga. É tipo aquele cara que ameaça. Soube que você tem mulher. Não vai matar minha família, não. Não vou matar, não. Que matar, não. Só se for de prazer. Quanto a músicas que eu tenho vergonha, uma delas é Dona Gigi dos Caçadores. Me traz muitas lembranças de eu dançando sozinho na sala. Se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa. Pra finalizar, como não pensei em nenhuma pergunta polêmica, eu vou pedir pra que vocês recitem o poema Cui Boca, de Rogério Skylab. Linda, os cabelos cacheados, os seus olhos esmeraldas e a pele de cetim. Mas se a beijava, vinha um cheiro de esgoto que saía do seu estômago e entrava no meu nariz. Parece Gabriel Asbar quando esteve e tu. Mas daí não saía dos lábios, saía da bunda. Um dia desses eu beijava o seu pingelo. Quando assim, bem de repente, ela peidou. Agora sim! Agora eu tô sentindo verdade nessa história. Daí então eu pude constatar que o cheiro da sua boca era igual. Era igual. Depois disso eu concluí. Cu e boca é tudo a mesma coisa. Linda. Ah, eu gostei, hein? Eu achei bonito também, cara. Eu acho que é do Skylab 7, inclusive, isso daí. Um Skylab raiz, né, cara? Próximo e-mail, Rafael, assunto caricaturas. Olá, chorumelados. Sou o Rafael das Neves. Já que vocês não acertam a pronúncia de Rafael Lenn. Talvez eu não acerte mesmo. Rafael das Neves. Não entendi. Tá bom, essa tradução será dele. Será que é Rafael Lain? Será que é Lain? Tá bom, eu preferia Lenn. Eu sou não. Rafael Lenn do que Rafael Lain. Mas tá. Sou aquele que é a visita na casa da mãe que adotou a ex-nora como filha. Ah, sim. Sobre o episódio de pintadas, já que o artista que faz caricatura está sempre com um amigo para não apanhar sozinho, eles deveriam armar uma estratégia. O primeiro faz a caricatura, o outro fica afastado olhando de butuca. Quando acabar a caricatura e for mostrar para o cliente, ele entra no meio e fala: "Puta que pariu! Que caricatura perfeita! Quero uma também!" É, mas ele fica como um fã ali, um adoçador. Que mundo é esse que o Rafael vive, que ele acha que o cara que faz caricatura e eventos, o cara fica numa sala fechada só ele. Não, porra, é uma fila, um atrás do outro lá. O cara de trás vai ver ele fazendo isso. Não, ele confundiu com a eleição, que o cara vai um de cada vez lá. Na urna, né? Na urna, tá? Ele confundiu. Não, pô, as pessoas confundem. Os caras da fila vão pensar, mas toda hora esse cara pede uma caricatura e nunca entra na fila. Esse cara deve ter Alzheimer. Fala a mesma coisa, né? Exato. Nossa, que bonito. Bonita esta caricatura. É, o caramba, que sabe interpretar, né? O cara vai chegar ali. Segundo ele, isso vai intimidar o cliente, que porventura ficou com o nariz mais torto que a unha do mindinho do avô do Wesley Zop. Era torta mesmo. Era torta, sim, mas não porque era torta. Ele entortava, ele tinha esse... ele entortava pra poder arranhar panturrilha. As pessoas que ele currava. Na fila das caricaturas. Ficava incomodando, ele era sempre o primeiro. Vai na frente, né? Velho desgraçado. E ele mesmo não gostando, vai se sentir acanhado de reclamar. Para terminar, gostaria de enviar uma pergunta polêmica. Obrigado e continue falhando em ser o pior podcast do mundo. Ele gostaria. Essa é a pergunta polêmica. Não, ele gostaria de enviar, mas tá. Não enviou, né? Ah, então, tá. Próximo e-mail, Leandro Lopes. Assunto pintada. Quer pular esse e-mail ou não? Olá, amigos. Ninguém nos ensina a tirar a cueca do cu em público. Isso é verdade. Sim. E quando você consegue tirar naquele atrito de nádega com nádega, você se sente um vitorioso, cara. Será que pode ser uma opção do novo ensino médio agora? Pode ser. E daí junto com a disciplina, como coçar o cu em público também. Sim. Porque às vezes você dá aquela cagada que fica aquele restolho de merda, e daí vai o quê? Vai coçando o cu, cara. O cu fica coçando. Aquele papel higiênico que sobra, assim. Exato. É. Daí você tá dando uma palestra pra 700 pessoas. Quer coçar o cu. O futuro da podosfera. E aí? Quer coçar o cu? Quer coçar o cu. Todo mundo assistindo ali. Jovem Nerd, Luciano Pires, Leandro Lopes, Léo Lopes. E aí você quer coçar o cu. Todo mundo gravando o áudio. Ah, e você é com medo de sair o áudio daquela coçada no cu. Você tá com lapela. Você tá com lapela no cu também. Exato. Pra ver se vai coçar. Onde, né? Coloca o lapela se dá no cu? Tem um truque que você vai no canto da mesa dá aquela coçada, mas assim, conversando com a pessoa, olhando no olho. E você fica ali dando aquela coçada, mas a mão. E é bom se a mesa é redonda ainda. É mais difícil. Aí você fica dando voltas na mesa ali. De lado com o cachorro. É. Você faz uma roda gigante com a mesa. É. Também. É verdade. Ou se não, se for um palquinho, você tipo, finge que caiu do palco e bateu o cu. Bate o cu na guisa. Aí você fala, ai, bateu meu cu. Não, ou se não, você fala, porra, gente, que coceira do dedo. Ah, pode ser. Qual o melhor lugar pra coçar o dedo, gente? Nossa, que coceira do dedo, gente. Ai, delícia de coçar. É o problema da coceira do cu que você tem que falar, ai, que delícia de coçar. É, daí que a pessoa vai notar, mas peraí, você tá coçando o quê? Ah, o cu! Porra. Ou você finge. Ou você finge que cortou o dedo. Porque daí você não pode pôr o dedo na boca, porque você tá falando ali. Exato. Na palestra, você tem que enfiar o dedo no cu. Exato. Porque cu e boca é a mesma coisa. Ou se não, faz o quê? Fala, nossa, gente, que frio, esqueci minha luva. Né? Esqueci minha luva de dedo. Ah, isso você tem que enfiar a mão inteira, né? É, esqueci meu dedal. Ai. Ai, que delícia! Ai, moçada! Tá coçando o cu? Não, tá coçando o dedo. Com o cu? É lógico. Vai coçar o dedo com o próprio dedo? Isso daí não faz sentido algum. Dá até nojo de pensar. Você não coça outras partes do corpo com, você coça com a mesma parte você do coça corpo? Coça o olho com o olho? Coça o pau com o pau, não? Ah, tem uns caras visgos aí. Consegue. É, então, sei lá, cara. Mas vamos voltar o e-mail aqui, esse Leandro fica mudando de assunto, né? É, sei lá. Ninguém nos ensina o que fazer com a catota uma vez tirada. Alguns comem, mas é uma técnica que eu não... Não recomendo. Não recomendo. É. Eu jogo no mundo. Mas você dá aquela estilingada? Dá aquela estilingada. Ah, tá. Onde pegar, pegou. Onde pegar era pra ser. Exato. Aí não sou eu que controlo, não. É Deus. É. Só puxa o gatilho. Deus que mata. Exato. Tá certo, vai. Problema dele que não desviou. Exato, cara. Ninguém nos ensina que temos que usar desodorante. Pô, isso é uma fase foda, cara. Eu dou aula pra gente na transição ali. Sem e com desodorante. Que era criança pra adolescente, quando você vira adolescente, parece que você começa a feder pela subaca. Ah, bicho. Acho que é o hormônios, né? O hormônios começa, cara. E daí é foda, bicho. É foda você. Assim, às vezes eu dou um minicurso, eu chego e falo, gente, tá na fase da vida que vocês têm que passar o desodorante, porque tá esse cheiro da porra aqui do caralho, esse fedor do cacete aqui, ó, seu bando de lixo. Mas aí, mas você fala isso dessa forma pra não ser tão agressivo. É pra acolher, né? Você tá dando aula na Campus Party? Você escreveu na Campus Party, hein? Já chegam ofendidos dizendo que estamos fedendo e que deveríamos passar desodorante, mas essa é a melhor maneira de se ensinar, né? Uma vez que você aponta o dedo na cara da pessoa e fala que ela fede. Ô, fedozinho, ô ranço do caralho! Ceboso! É. Pelo menos o Jânio é um gênio. Nos ensinou sobre conceito, que será a desculpa de tudo que eu fizer daqui pra frente. Esse é um e-mail conceito sobre meus desejos da infância. Eu era analfabeto em desenho. Desenhava uma casinha exatamente como as professoras mandavam. E delas faziam um corpo de cachorro embaixo para ser um cachorro do mini polegar. Fazia uma raiz quadrada no céu dizendo que era uma gaivota, mas porra, uma gaivota bem... A casa quebrada, né? É, sim. A gaivota tomou um tiro, né? Tomou um tiro. Mãos e margaridas tinham o mesmo Sprite. Porra, esse Leandro é foda, né, cara? Gostei da descrição, e era mesmo. Uma vez eu precisava fazer um desenho sobre criaturas folclóricas. Pedi pra minha irmã me ajudar, entre aspas. Ela fez tudo. Achou um desenho num livro da minha mãe, colocou o livro em uma porta de vidro e delineou por cima. Porra, altas técnicas. Ela que criou a primeira mesa de luz, né? Me ajudou a pintar sempre na mesma direção, pra não ter que pintar igual ao negão que pintou o contrário. Ficou lindo o meu, entre aspas, desenho. Sim, sim. Porque ela ensinou ele a pintar, mas ela fazendo. É, ela, é assim que pinta. O próximo você faz, agora ele... Aham. Levei pra escola, a professora achou o desenho lindo, perguntou quem fez e eu menti do jeito que sabia. Até hoje ninguém me ensinou como mentir também. Ela fingiu que acreditou. Depois me perguntou o que era aquele cavalinho. E eu respondi com a maior naturalidade. É o potro rosa, tio. É o potro rosa. A professora ficou vermelha. Não sei se envergonhada de nunca ter ouvido falar de tal lenda. Ou se envergonhada de ter um aluno mongoloide que é trollado pela irmã que sabia muito bem a diferença entre um potro e um boto. Aqui em regiões afastadas, que não são ribeirinhas, né? Não tem como virar boto, né? Ele vira boto. O potro vira cerrado, né? O potro cor-de-rosa. Mas é todo potro, aquele que acabou de nascer. Tá meio tá, rosa. Até meio bamba, né? Cambaleando. Muito bem. Beijo, Gabriel. Beijo, Wesley. Beijo, Douglas. Beijo, Negão. Beijo, Arnaldo. Beijo, convidado. Vocês são os lindos. Leandro. Leandro, que é lá daquele podcast foda. O Ergo, Wesley Zop, um podcast... Sim. Dá detalhes sobre a música, sobre a vida, sobre histórias no geral. E sobre cerveja, sobre cerveja, ergonomia. Sobre ergonomia. É verdade, é verdade. Muito legal o podcast dele. E porra, foi sacaneado pela irmã, porque você acha que ela copiou de um livro. Não tinha como nesse livro ter a lenda do potro rosa. Claro que ela sacaneou, é nítido. Provavelmente era mula sem cabeça. E quem é esse? Ah, esse aqui é o loirinho do pastoreiro. E quem que é esse outro negrinho aqui? Esse, esse aqui é a Cissa. Não tem um braço, né? O Saci não tem uma perna, ao contrário é Cissa. E esse aqui com os braços virados pra trás? Esse aí é o bunda pira, esse aí é o bunda pira. Porra, pô, pior que eu tô me sentindo mal, que eu era criança entrar que desenhar o boitatá, que era só fazer dois riscos, que era uma cobra, pra não ter que desenhar nada e pôr fogo. Não, mas isso no banheiro que a gente desenha a cobra. Você desenha cobra, sim, pô. Trolha. Trolha. Agulha. Vara. Rola tatá, né? Flechas. Toras, toras. Sim. Pingolas. Lanças. Pinto. Sim, gebas, é isso que eu tô falando. Sim, girombas, claro. Órgão genital masculino? Exato. Estroveias. Exato. Pênis rola. Sim. Músculos do amor. Agulha. Para! Exato, pô. É disso que a gente tá falando. Sim, sim. Cobras. Só eu tô com água na boca, só pra entender. Eu tô com café. Ah, é verdade. Não, mas, ó, e outra, ó, a professora ficou vermelha porque ela não conhecia a lenda do potro. E ficou envergonhada de falar, você fez errado, né? Ou, quer dizer, alguém fez errado pra você. Ou ficou com tesão vendo um potrão rosa ali, imaginou o potro cavalgando nela, cara, mas ficando no fundo ali. Daquela potrada. Daquela potrada nela. Sim, claro. Aquela potrada de rola. E relinchando. Ela, não o potro. Geba ali, ó. É. Trolha. Geba de potro. Ou na verdade... É tora. Na verdade... Tora. Tora de pau rosa. Tora rosa de potro. Lança de potro. Ela ficou vermelha que ela lembrou do potro. Saudade. Afinal, ela falou, quem te mandou? Quem é você? Como você sabe da minha vida? É 10. Se você ficar quieto, é 10. Não venha mais nessa escola, você já passou de ano. Potro cagueta. Último e-mail aqui hoje, Aline Vieira, mandando o assunto perguntas razoavelmente polêmicas. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é a rainha do Gart, que é a Aline Vieira. Ah, sim. Claro. Então ela mandou umas perguntas polêmicas aqui. Vamos fazer uma rodada breve aqui. Uma rodela. Cada um responde uma. Começando pelo querido de todos, Wesley Zop. Lasanha ou mulher pelada? Mulher pelada. Mas só vai mas ver. Mas lasanha de mulher pelada? Lasanha de mulher pelada. Não, lasanha ou mulher pelada? Mas só é pra ver? Não. Tá. Mulher pelada. Gabriel Asbar, Xuxa ou Angélica? Angélica. Óbvio. Dá um tempo que você comeu o Luciano Huck. Você nos auges, cara. Né? O nosso convidado aí, dinheiro ou sexo? Sexo por dinheiro. Boa, boa, boa. Tom e Jerry ou Pica-Pau, Anderson Negão? Pica-Pau. Perguntou pra mim se o Silvio Santos ou o meu pai. Ah, meu pai, né, cara? Silvio Santos nunca me contribuiu em nada, né, gente? Silvio Santos ou meu pai. Wesley Zop, Datena ou Rezende? Pô, Rezende que é mais engraçado. Gabriel Asbar, lápis ou caneta? Lápis. Monique Evans ou vovô Mafalda? Monique Evans. Anderson Negão, Deus ou Febrino? Febrino, pô! É. Febrino a gente viu que existe. É. Xuxa ou Eliana para mim, porra, aí... Eliana é mais jovem, todos os auges, né? E outro, Xuxa tem pacto com o demônio, cara, depois o demônio vai querer me currar, eu não sabia disso, eu posso escolher a Xuxa agora? Mas na sua opção era Monique Evans ou vovó Mafalda? Namorou Pelé, cara, não tem muito filtro. Não, aí que tá. Oh, agora a comparação dela vai ser injusta para os outros, né? Então escolhe sempre a Eliana. É melhor. Cirilo ou Jaime? Cirilo, porque ele é tonto, cara. Jaime era o gordinho? É. Porra, dá dó do Jaime. Não, mas o Carlos é o antigo Jaime. Porra, cara. Jaime todo episódio chorava, cara. Por ser gordo, cara. Não, eu tô pensando no carrossel antigo, novo, eu nunca vi. Porra, escolhe o Jaime, cara. Por favor. Você quer que eu escolha o Jaime? Não te pedi nada, cara. Tá bom, vai, Cirilo. Mas por que me lembra o Renan? Foda-se, Jaime, seu gordo de merda. Vai chorar, chora no meu pau, desgraçado. Praia ou campo, Gabriel Asbar? Campo. Festa ou PlayStation? PlayStation. Disney ou Café com Porrada? Café com Porrada. Óbvio. Óbvio. Monster High ou Barbie pra mim? Cara, eu já assisti filmes da Barbie, então vou ficar com Barbie. Monster High eu nunca vi nada. Carrossel ou Chiquititas? Carrossel antigo, né? Porque é o único que eu vi. Você é muito viado, cara. Por quê, cara? Porque as Chiquititas... Antiga, mulherada, tá tudo gostosa agora do caralho. Mas antiga é tudo criança, não, mas demente. Não tá criança hoje em dia, ô, seu desgraçado. Vai lá chorar junto com o Jaime, filha da puta. Bozo ou Patati Patatá? Bozo, porra. Palhaço Gozo ou Bozo? É, palhaço Gozo sempre. Nhen, nhen, nhen ou blá, blá, blá? Nhen, nhen, nhen. Você pode repetir essa pergunta? Nhen, nhen, nhen ou blá, blá, blá? Nhen, nhen, nhen. Muito obrigado. Pra mim, Xuxa ou Mara? Vou de Mara, né? Porque... Pô, toma Xuxa. Paga Xuxa. Ó, não, tá pelada, pô. Não tem porra, como, né? Wesley Zop, risada ou orgasmo? Apesar de, normalmente, com você, a mulher faz os dois. Ah, obrigado. Não, orgasmo, é. Sertanejo ou axé? Acho que axé. Axé, você prefere? Não, mas sertanejo antigo, raiz. Ah, não, não. Nostalgia, não, pô. Sertanejo. Mas axé é raiz também. Axé é bom, né, pô. Da manivela. Então sertanejo raiz. É, tá. Não é esses axé de hoje em dia, não. Nem esses sertanejo. Axé hipster não, né, pô. É. Convidado, quadro negro ou enquadro de um negro? Opa! Pera aí, eu vou responder o quadro negro que o Anderson tá do meu lado. E já tá de quadro. Táxi ou Uber? Uber, porra. Whisky ou água de coco? Vou ficar com água de coco, não bebo. Faz, né? Também. Sexo ou pudim? Que pudim? Não, o melhor que você encontrar na vida. Ah, sexo. OB ou sempre livre com abas, Gabriel Asbar? Sempre livre com abas. Meu cu sai bastante. É mais completo, né? Mais completo. E outra, né? Dá mais volume ali. Sei que não tem uma bola, pelo menos tem as abas. Caverna do Dragão ou Cine Privê? Caverna do Dragão. Não, mas, pensa direito. Ah, mas você é muito boiola, bicho. Pensa em Emanuele. Na mesa de sinuca. É o Emanuele no espaço ou o Emanuele normal? Na mesa de sinuca. Emanuele nunca é normal, cara. Não, é que ele fala da Emanuele, aquela do elevador do mentiroso. Ah, é a velha, que morreu, a que morreu. Não, então Cine Privê. Ele quer Caverna do Dragão, mas você sentiu. Coagido. Coagido. É que nenhum dos dois tinha final, né? Nem Caverna do Dragão, nem o Cine Privê, né, cara? Anderson Negão, essa caiu bem. Pepe ou neném? Pepe. Pepe? Pepe. Por quê? Quem é a Pepe? Quem é a Pepe? Você tem que responder, a da direita ou da esquerda? Eu tô chutando aqui. Punheta ou sexo ruim? Sexo ruim, obviamente. Ué, claro. Qualquer, Xuxa. Qualquer sexo ruim é melhor que punheta. Que né, é melhor punheta. Agora pra Wesley Zop. Xuxa ou Sasha? Sasha tá maior de idade, hein? E a Sasha tá muito linda, cara. É claro que a Parabéns, Sasha. Parabéns, Xuxa, aí pela Sasha. Pelé não passou pra ali. É. É. Gabriel Asmar, fio dental ou fio terra? Fio dental. Fio dental. Vai no cu, né? Os dois devem ser no cu. É. Mas pelo menos só tangencia, né? É verdade. É, tem razão, né? Teló, Michel Teló ou Zezé? Imagina o Zezé de Camargo. Zezé! É pior que ele parece um pouco. Anderson Negão, gargalhar quando gozar ou gozar quando sorrir? Porra. Caramba! Gargalhar quando gozar. É, tá. Gargalhar quando vai gozar. Vai deixar a pessoa constrangida. Né? Tudo bem, é. Mas agora é gozar quando mas sorrir. Imagina todo o Chorume você dando uma gozada aí. A cada sorriso. A cada né? sorriso. Imagina na gargalhada então. E você ri até das suas piadas bosta. É. Não é tão bosta assim. Né? E também não é tão piada. Também, né? Gargalhar quando gozar. Melhor. E o Negão gosta de humilhar as pessoas mesmo. É. Né? Então, talvez isso normal. Seja verídico. É, tá. Ela termina aqui. Tchau, lindos. E tchau, Gabriel, que é lindíssimo. Mas deixou o endereço, né? Aê, boa. Deixou, mas já rasguei aqui. Ah, porque, tudo bem. Porque você é profissional, cara. É porque ela tá lá, ela mora na Xuxa, lá na casa da Xuxa. Tava te induzindo pra ver. A Xuxa tá ali, pergunta eu com a Eliane. Tá ali jogando alto, né? Ah, pergunta com a Angélica. É. Não, com a Eliana. Ah, vai, Camara. É. Camara pergunta escolher, com a vai. Minha filha. Eu quero ver se eu ganho da minha filha. Pergunta com o Pelé. O Pelé. Preferia ter visto o filme do Pelé. Ela mesmo. Louca pra participar de um episódio aqui e a gente cortando. Aí, não, Xuxa, porra, não, Xuxa não. Vai, Xuxa, a gente comeria você, vai. Vai. Só por educação, né? É. Exato. Senhora Xuxa, por favor. Muito bem, chegou o momento desse menino brilhar, esse menino que não é lindo, ele é lindíssimo, esse menino que nunca foi pego pelo Tonhão da C&A. Jamais? Nunca ainda, hein? Ainda, nunca tomou em quadro de negão, mas sonha em comer a Sasha em vez da Xuxa. Gabriel Asmar, para o nosso ouvinte aí, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é histórias de férias. Histórias de férias. Não existe prazer na vida, cara. Maior do que uma férias, né, cara? Você fica ali, sem trabalhar, ganhando pra isso, curtindo a vida doidado. Férias doidas, altas aventuras, putaria, orgia, travesti, dedada no toba, comida de cu, largada de família pra dar cu em puteiro. O negócio vai ser louco. Hoje vai ser sobre férias. As suas férias é diferente. Ah, não. Isso daí eu fiz enquanto eu tava trabalhando. Mas tá. Vou montar outra pauta aqui. Vamos falar de férias. Uhul. Ai, Beto Jamaica! Mole, pois tome mais um gole, libere do seu corpo toda essa energia. verdadeiro, o resto é besteira. Se sinta como há muito você não se sentia. A vida é muito linda. Pois venha aproveitar. Até Jesus tirou 3 dias pra descansar. Sim. Ali, porque ele tava meio morto. É, desculpa. É, vamos pôr uma pedra nesse assunto. Ah, não vamos me crucificar por bobagem. É, mas uma coisa que não tira férias é a tradição desse podcast, que é o Wesley Zop ter a primeira história. Wesley Zop, você foi um cara que tirou muitas férias nessa vida. É verdade, principalmente escolares. Sim, porque você trabalhou muito sim, e reprovou muito de ano. Exato, sim. Outra coisa, eu tenho dó de você hoje. Por quê? Porque hoje, apesar de você ser dono de si mesmo, você hoje é um profissional liberal, você é um autônomo. Hoje você não tira férias mais, né? Não tem como tirar férias. Todas as pessoas que eu converso, que são autônomas, esse é o grande problema, não existe férias. Porque eu acho que o cara não consegue tirar umas férias sem peso na consciência, porque ele sabe que poderia estar ganhando dinheiro. Exato, pô. Ele teria que estar ganhando dinheiro naquele período que ele tá parado ali. O bom, também não tem 13º também. É muito gostoso. E normalmente o Zop trabalha mais nas férias dos outros, né? É então. Porque é a época que o pessoal mais quer comer cu, então, esse tipo de coisa. Não, outro trabalho. Ah, tá. O pessoal quer mais gozar na cara. Outro. Isso daí é sem nota. Era de otário. Isso daí é sem nota, gente. Ah. Não, é isso que nós estamos falando. Pega aquele 1/3 da César, eu vou gastar no S. Pra quem tem 1/3 de férias. É. Porra, o cara que corta meu cabelo, sim, faz tempo que eu não vou lá. Você quer falar, morreu o cara, né? Mas ele fala, porra, faz 20 anos que eu não tiro férias, queria visitar minha filha nos Estados Unidos, mas não... Eu acho que o cara não tem coragem de, tipo, ah, vou parar 30 dias, 20 dias por aí. Ele vai pensar, meus fregueses vão pra outro barbeiro agora. E eu acho que ele fica com peso na consciência, acho que o cara nem consegue relaxar, bicho, acho que o cara nem consegue. Mas e aí, Wesley, como é essa sensação de não ter mais férias? É verdade ou é só uma impressão minha? Na verdade, sua vida é muito divertida. Não, divertida é, isso é verdade. Não, mas a vantagem de você ser autônomo é que você também pode escolher uma semana qualquer do ano e falar, essa semana é minhas férias, né? Entendeu? Mas... com um pouco de peso. Você faz isso? Oh, o que eu considero férias agora? Não trabalhar de domingo. Já que eu não trabalho de domingo, é férias. Então você tem várias férias por ano. Não tenho. Mas faz hora extra. Então, acaba fazendo hora extra às vezes. É, e o duro que você ser autônomo, o seu patrão deve ser muito filha da puta com você. O meu patrão é filha da puta que faz eu trabalhar de final de semana, de feriado, à noite, de madrugada. Mas o meu funcionário é um vagabundo, cara. 3 horas de almoço. Entendeu? Quer acordar 8 horas? É, vai atender, cliente para tomar café na padaria. Entendeu? Então é. E você pagando esse combustível. E eu tenho que pagar essa merda. E o café, inclusive. Tem que pagar. É. Ah, é. Isso é foda. É um canalha mesmo, né, cara? O patrão dá o prazo e o funcionário não cumpre. Meu funcionário esses dias me cai de moto, eu que tenho que pagar. E aí? Porra, aí é foda. Ele devia ter quebrado a costela, pena que não quebrou. Mas dá pra chutar aí da costela. É, dá, mas... Deixa, vai. Depois vai ficar, vou ficar sem funcionário. Mas ele atestou baseado num relato de um amigo. Ah, sim. Tá claro. Muito certo isso. É assim que se faz. É. Mas e aí, Wesley Zop? Férias, como foram? O que você lembra das suas férias aí? Vou contar de férias escolares. Porque eu, como eu faço aniversário em dezembro, então eu normalmente não tinha aquele parabéns na classe... Entendeu? Porque o pessoal às vezes cantava em novembro, quando eu tava ali nos últimos dias, porque, vamos cantar pra todo mundo de dezembro. Mas é todo mundo, não é você, né? Você queria algo específico. Ah, todo mundo tinha o ano inteiro, cara, uns parabéns, levava bolo, a mãe fazia o bolo, você levava, refrigerante, tinha lá, mas nunca tive isso, cara. Ainda bem, né? Mas tinha uma parte ruim, que era a ovada. Porque todo mundo que fazia aniversário, na escola você leva ovo pra tacar ovo na pessoa. Sim. E eu, livre... disso, aproveitava tacar ovo dos outros. Vai contar a história da ovada de novo aqui. Não, não. Ah, tá. Não vou. Ah, mas achei que já tava nessa cara. O cara contou faz 5 episódios. Eu sei, sei. Não. Aí, porra, tá com Alzheimer, filho da puta. Vai, tá bom, então desculpa aí. Não, não, não é isso. Mas quer que eu conto essa? Não. Não, então. Daí o cara aproveita e tal, e a gente fazia sempre as festas pros outros da classe e tal, e eu sempre ficava pensando, puta, eu não vou ter isso na classe, né? E ficava triste? Um pouco ficava, cara. E outra... Quantos anos você tinha? Sei lá, 8, 9 anos, por aí. Uma boa idade pra ficar triste. Pessoas de 8, 9 anos ficam tristes. Ficam triste fácil. E eu ficava mais triste também, por quê? Porque eu ganhava um presente só de Natal e de aniversário, cara. Dá bem. Então, economizava. Eu, hoje eu acho certo, mas... E às vezes não criança, ganhava nenhum, né? Porque não merecia, né? Sim. Porque a minha mãe tinha o discernimento, a triagem ali de olhar o boletim, vamos ver se você merece o presente, né? Opa, esse ano não tem nada. E as minhas irmãs ganhavam, eu nada, entendeu? Ela fazia isso, sim, fazia. Daí, um dia, nas minhas férias, prepararam um aniversário surpresa pra mim, cara. Não, porra, não pode ser, cara. Que emoção, cara. Você já foi querido pelas pessoas, sim, cara. Mas foi numa vez que eu fiquei de recuperação. Daí foi na classe. Mas foi surpresa. Foi a galera da recuperação. A galera da recuperação, mas pra mim foi fundão, emocionante, fundão. Cara. Foi o fundão ali estuprado ele. Falou, isso aqui é só festa surpresa. Você não queria? Só pra minha velhinha. Chama. Olha o ovo, olha o ovo. Chama o potro rosa lá. Que é o inspetor, né? Pá. Ai, mas esse cara é uma mula, tá perdendo a cabeça. Porra, bicho. Ah, puta emoção, né? Eu até esqueci a minha recuperação. Nossa, cara. Então você na recuperação ali ganhou uma festa surpresa, cara. O melhor dia da sua vida, cara. Tava de recuperação, né? Porra. E você nem precisou levar bolo? Não, era surpresa, né? Ó, traz o bolo aí, Wesley, não vai esquecer. O que teve de surpresa? O que levaram? O bolo, cara. Levaram bolo, levaram Guaraná. Parabéns. Levaram Guaraná, leva, claro, né? Guaraná. Vai levar o quê? Cerveja e uísque pra criança? Guaraná. Não vou lembrar. A recuperação que eu era bem capaz de levar cerveja. Viu? Muito bom, cara. Parabéns. Eu fiquei emocionado, pelas cara. Suas férias, cara. Suas férias de recuperação. Minhas férias de recuperação. Que não era férias, né? Eu não tava de férias, mas era no período de férias. Né? Cara, sabe uma coisa que eu odiava em férias, cara? O quê? Quando você tinha uma professora, normalmente nas férias, de meio de ano, e a professora passava lição pras férias, cara. Mas ela passava uma... caralhada numa lição. Três livros, né? Lê três livros. Não, cara, eu não... É, por ser criança, talvez não, pela eu, criança, eu achasse muito na época, mas eu achava muita coisa, cara. E daí, você ficava com aquele negócio, você ia pras férias com lição. E daí a professora tentava te educar, faça um pouquinho por dia, que você não vai ter trabalho nenhum. Claro, claro. Você acha que eu fiz alguma vez... Um pouquinho por dia, um pouquinho, né? Por dia, eu sempre deixava por último dia. Foi no último dia. Cara, sempre deixava por último dia. Daí tinha que incluir uma lição, filha da puta, eu nunca esqueço, cara. É que uma das lições era você tinha que copiar o hino nacional, cara. Puta! E pra mim, cara, que era uma criança, que não parecia gigantesco o bicho hino nacional, cara. É gigante pela própria natureza. Ai, não! Ué... Não, tô errado, hein? Eu acho que do 100 não passa, né? Não tem como. Por isso que ele é demitido. Mas tá. E daí, cara, eu lembro que, obviamente, eu deixei pra copiar o hino nacional. Era 9 horas da noite, do dia do domingo, antecedente ao início das aulas, cara. E era, porra, fiquei curtindo, fiquei jogando Turbo Game... Eu ia na casa do meu primo jogar Super Nintendo, entendeu? Então, fiquei ali brincando, coisa de criança, cara. Mas não queria fazer a porra da lição. Deixei pra fazer 9 horas da noite, do domingo, antecedente, cara. E, logicamente, meus pais putos da vida comigo. Que já era pra estar dormindo, né? Já era pra estar dormindo, mas por que não fez a porra da lição antes? E daí eu, porra, copiei de qualquer jeito aquela merda. De qualquer jeito mesmo, cara. Daí, quando eu peguei o negócio corrigido, cara, eu nunca vi tanto erro de português no negócio, cara. Eu me senti o cara mais burro da vida, cara. Porque você tem uma ideia do tipo de erro de português que eu cometi, cara, eu fui separar a sílaba de duas consoantes iguais, cara, eu colocava dois S junto e separava lá no fim. Daí a professora, porra, cara, me esculachou, bicho. Falou, nossa, você tem uma alfabetização muito precária. O que é precária, professor? Como se separa precária? PR, EC, EC, Ásia. Área, né? Não separa, porque ela já é precária. Cara, e aí ela, a professora me achou o cara mais burro do universo ali, porque, mano, eu cometi muitos erros de português. A folha veio inteira vermelha, cara. Você tá vendo pela perspectiva errada. Foi uma decepção, cara. Você tá vendo pela perspectiva errada. Por quê? Você teve as férias mais aproveitadas da sua classe. Não, faria exatamente tudo igual, cara. Então. Eu tô me sentindo mais retardado porque eu não fazia lição. Cara, lição de férias, cara. Você que é professor e passa lição de férias, saiba que você tem um verme que vai entrar no seu ânus e vai comer ele por dentro, bicho. Saiba disso. Eu não passo lição de férias, cara. Porque você não quer ter um verme no ânus comendo você por dentro. Cara, não, jamais passaria uma lição de férias, cara. Então eu aproveitava bem as férias ali. Era muita orgia de travesti. Era 29 dias de férias e um pensando no que você ia ter que fazer. No... Exato. Recortava. Tenho 4 livros pra ler hoje. Ó, a professora mandava a gente pegar palavras do jornal. Você pegava, sei lá, palavras com 3 sílabas. Daí você tinha que ficar procurando palavras com 3 sílabas. Isso é o terceiro colegial. Exato, né? Não estudei no ITA, não, não, cara. Não, eu tô perguntando. Não é avançado, não, eu cara. Eu tô perguntando porque eu queria saber a sua idade. Eu odiava todos esses tipos de lição. Fazia em última hora. Foi a mesma professora que me humilhou quando eu pintei o Papai Noel de azul, cara. Papai Noel da Pepsi? Só podia ser essa professora. Exato, cara. Uma pessoa que não sabia ver o gênio. Não sabia moldar ali. E você, Anderson Negão? Tem férias? Aproveita as férias? Claro. Come muito cu nas férias? Às vezes. Eu não sou o Gabriel Asmar. Não, ninguém é. Só cara. Um cara que aproveita histórias não vai aproveitar férias, cara? Exato. Tira férias dos outros, inclusive. E aí? Eu tenho uma férias escolar também. Você tem? Tenho. Ah, já, mas você tá estudando? Não sabe. Ele tá guardando pra tirar em dezembro. E nas minhas férias escolares eu ia pra casa da minha avó. Ah, não. Tem vassoura nessa história? Tem, não. Tem uma maleta aqui. Lá tinha meu primo, o primo da laje, da briga lá. Sim, sim, bota primo briga. Da laje. O primo da laje. É primo de sangue, é primo de laje. Puta brigona, aquela puta brigona. E a gente tinha um amigo que morava lá na casa da frente, que o apelido era Coelho Preto. Um bom apelido, aliás. Um bom apelido. Sim. Por que coelho preto? Porque ele era preto. Não, e porque é coelho. Quem com coelho? Ejaculação precoce, né? Aí tá, nós tava brincando, nós três ali, fazendo uma brincadeira divertida. De primos na laje. Brincadeira de primo na laje. Eu pergunto o que era essa brincadeira. Melhor não. Eu fiquei pensando em perguntar, não. Não pergunta, não. O que era essa não. brincadeira? Não! Rouba bandeira. Rouba bandeira. Sim, sim. Rouba ali, canudo, rouba palito, pega palito. Pega cenoura, né, do coelho. Aí, por isso o coelho, porque ele gostava de chupar a cenoura dos dois. Até ficar preto. Dele. Sabe quando você dá aquele chupão que fica roxo? Ele fazia isso com a rola dos meninos. Por isso que virou Anderson Negão. Vamos supor que vocês brincavam de rouba bandeira em três isso. pessoas. Numa laje. Né? Um era juiz ali, né? E com um cara que era conhecido como coelho. Aí nós estávamos lá brincando, né? Como eu já disse anteriormente. Eu e meu primo, com 12 anos, a gente já tinha 1,70m com 90 quilos cada um. Tava leve. Né? Obesidade, né? Dois boizinhos, digamos assim. Dois boizinhos coelho. Aí o meu primo, que sempre foi delicado, machucou o coelho preto. Como? Ah, dando uma rasteirinha, né? Aquela rasteira de jogando da laje. E ele queria uma havaiana. Não, cancela o site. Brigou, apaga o site. Machucou o coelho preto, como dando uma estupradinha. Né? Foi lá dar uma ficadinha à força. Às vezes machuca, cara. E aí ele foi correndo pra casa dele e tal, né? Aí ele falou. Correndo rápido, né? É, claro. Coelho. Aí falou: não, vamos lá falar com ele. Chorando. Né? Chorando, dando uma choradinha, aquela, tipo... Não, gostei do choro, hein? Uma boa chorada. É. E aí falou, não, vamos lá pedir desculpa pra ele e tal, sim, né? Porra, você machucou o cara aí. Era só brincadeira, velho. Você não machucou. Não, eu não. Mas eu fui lá com ele. Falei, não, vamos lá fortalecer o vínculo de amizade. Com 12 anos você falou isso, né? Vamos fortalecer o círculo do amigo. Deixar a borda grossa. Recheia de catupiry. Como ele saiu correndo, chorando e tal, deixou o portão aberto. Aí falou, não, vamos entrando aí, nós já somos de casa mesmo. Não, para, eu tô com medo, cara. Eu acho que tem coisa que não fala no ar, hein. Tá, vai, continua. Aí o filho da puta se escondeu no banheiro, né? Não. Porque ele ouviu a gente entrando. Sim. Aí chegamos no onde era o quarto dele, né? Vocês não viram que ele tava no banheiro? Não vimos. Tava o tio dele lá, que não conhecia a gente. Rapaz, tava no quarto dele. Era um coelhão preto. É porque só tinha um quarto a casa dele. Tá. Então. Então, bom, dormia tudo junto. Que urgia. Né, tio barra pai, né? Ninguém sabia. Ô, padeiro. Você pensa num viveiro de coelho ali? Cara? É verdade. Ninguém de ninguém. Ele não conhecia a gente. Ele levantou assim e falou: vocês estão invadindo aqui? Quem são vocês, filha da puta? Quem são vocês? Peraí, vou pegar meu revólver aqui. Nós vamos acertar isso agora. Rapaz, eu nunca corri tanto, né? Era o Tonhão da Senhora. Ele começou, né, aí. Meu primo perdeu o chinelo, ele voltou, ele ia voltar pro buscar. Não, vambora. Perdeu o chinelo, não. Perdeu a rasteirinha. Porque ele deu pro coelho preto. Sim. E ele ficou chateado. Cara, que piada de gênio. Eu tô impossível. Eu não faria melhor. Tô voando baixo, bicho. Cara, então você quase morreu por causa do coelho preto. Quase tomei um tiro, mas talvez não morresse. Mas tinha revólver mesmo? Eu acho que sim, não, né? Você não ficou pra ver, né? Eu não fiquei pra ver. Era, né, em Hortolândia isso, então, bicho. Não, era São Paulo. Era, cara, em São Paulo, não, então tinha. Mas, era bem provável. Mas bem depois provável. Disso... Não, mas cara, vocês estão invadindo aqui, porque, viu, os caras tinham 9 anos, né? Mais 90 quilos. 90 quilos. 1,70 os caras podiam ser bem dois bandidos mesmo. Será que hoje o Anderson tem cara de bebezão? Imagina com 12 anos. Mas uma pena que o cara não matou ele. Né, cara? Uma pena, bicho. Mas depois disso, depois que eles fugiram da morte, eles chegaram na casa da avó deles e varreram. Né? Era como desestressar. Não, mano. Passaram um pano, porque falou que não ia ter vassoura nessa história. Só rodo. Passamos rodo, é isso. E daí o coelho preto foi lá depois ou não? Não, depois que aconteceu tudo, que ele saiu do banheiro e foi rir da nossa cara, filha da puta. Nossa, o coelho preto é bem filha da puta, eu conheço esse cara. Ô cara, filha da puta. É mesmo? Nossa, o cara é um desgraçado, mano. Ele gosta de fingir que vai assaltar as pessoas. Ele é um cara que surfa em trem, entendeu? Esse cara é bem desgraçado. Mas também, com uma infância traumática, sendo amigo do Anderson Negão, o cara não tem como ficar bom, mesmo. A culpa também não é dele, né? Esse cara invadia a casa dele, porra. Né? Mano. O cara morava com o tio e o pai. É. Ele trabalhava na C&A, ex-funcionário. Tio e ou mãe, sei lá. Sabe quando tem aqueles recados, pais ou responsáveis? Responsável. Cara, eu era um filho da puta que eu tirava nota e ficava de recuperação. Porque eu aprontava tanto que de castigo eu ficava de recuperação. Uma vez eu não fiquei, eu menti pra minha mãe que eu tava de recuperação pra ficar no fliperama. Eu falei, pô, tem a desculpa perfeita pra ir todo dia, ficar a manhã inteira lá e não... Né? Só um minuto. Gênio! Gênio! Esse cara é bom. Porra, bicho! Mas, tudo bem que na época fliperama era a maior concentração de pedófilos, talvez ele fosse procurar outra coisa lá, outro joystick o lá. O que você acha que eu ia sem dinheiro, cara? Eu não podia pedir dinheiro pra minha mãe. A desculpa é boa. É boa. E ficava ali pedindo ficha pra pôr no cofrinho. Sim. Mas aí, continue. Aí tô eu lá, todo pimpão. Pô, minha mãe saiu pra trabalhar, me acordou, né? Falou, vai pra escola. Falei, beleza. Falei, pô, da hora. Hoje, puta, vou zerar Mortal Kombat. Hoje vai... Aí tô lá jogando. De repente eu só escuto. Duran! Cara, minha mãe passou do lado da porra do fliperama e me viu jogando. Cara, foi o especial com a barra estourada ali, mas cara. Mas sua mãe passava por ali? Não, ela não passava. Ela foi fazer alguma coisa e passou perto do fliperama e me viu. Caramba. Rapaz. É um cara sortudo. E aí? Ela queria enfiar minha cara na máquina. Na máquina. Você vai... Zerar Mortal Kombat com a cara, filha da... Daí aí, só dando especial aí, ali, mano, porque o duro, você apertava qualquer botão. O duro foi tentar explicar que eu tava de férias. Aí ela não acreditava que eu tava de férias. Porque o Duran sempre fica de recuperação. Esse filho da puta tira nota em tudo, colando, eu não sabia. Não, tira nota e detalhe. Sempre tá de recuperação. Quando eu não tava, eu fiquei de castigo o resto das férias. Muito bem, daí o cara do dono do boteco ali, ó, pra jogar em dois é outra ficha. Ficou parecendo a... Me lembrou a história da fita lá alugada, né? Que o cara já tinha resposta pronta. Já tinha. Ela falou, o que você tá fazendo aqui? Ele, não, eu tô de férias. Não é isso que eu tô de férias, eu tava mentindo antes. É, mas passou pela sua cabeça, sei lá, você fala, mãe, tô de férias. Ir pro fliperama? É. Como todo cara, garoto não... de férias. Mas o problema era... O fácil, o básico. Então, mas se eu fizesse isso... Eu ia tomar um couro por ter ido no fliperama, de qualquer jeito. Não, mas você pedia. É, se eu pedisse, eu já tomava um couro, meu. Não, mas olhando a sua cara, eu também te daria um couro só de falar comigo. Mas eu ia no fliperama e eu jogava poção de dinheiro. Só que aí eu arranjava briga por causa disso. E aí, o que acontecia? Eu apanhava na rua, perdi meu dinheiro e ainda apanhava em casa. Então eu dava mais trabalho no fliperama. Então mas eu mentia. Era sempre dinheiro mesmo? É, vocês eram toba, mas... Sabia. Era um viciado em toba. Perdia de propósito, né? Não estourava especial, né? Eu perdi a chance. Passou. Perdi. Depois que o dinheiro que ele ganhava, pagava alguém pra comer o toba dele. Acontece. Cara, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Exato, cara. É livre. E você, Gabriel Asbar? Pô, eu, quando era um meninote ainda... Fomos de férias pra praia, pra Santos. Apesar de você preferir o campo. Sim, apesar de... isso é verdade. O campo. Eu não disse que eu fui feliz. Mas era comum, às vezes, o pessoal na praia ter aquelas pazinhas, aqueles castelinhos bosta. Porque os caras que fazem brinquedo pra criança não entendem, né? Só faz qualquer bosta pro pai gastar dinheiro. Sim. Só que eu, muito feliz... Ganhei um... Rastelo de verdade. Ah, é. Chupar, né, capaz? Enterrou o primo e ninguém achou até hoje. É. Na verdade, eu ganhei um kitzinho que era da Tramontina, cara. Era de verdade mesmo. Então. Que era uma pá e uma mini enxada, vai. Vou dizer assim. Imagino que era um bagulho de jardinagem. Uma colher e um garfo, que era da Tramontina. Tá, pá e enxada. E rastelo. Tá. Sim. E, cara, foi o primeiro negócio bom... Que eu ganhei pra brincar na praia. Na vida ali. Ou na praia? Não, pra brincar na praia. Tá. Que ia durar uma brincada, né? E esse apartamento, ele ficava longe da praia. Ficava tipo uns, sei lá, uns 12 quarteirão. 7 quilômetros. Ficava em Osasco. Não, parece que não dá 7. É, não sei o tamanho do quarteirão. É. Também não sabe o tamanho do quilômetro. Vamos dizer um quilômetro. Quilômetro praiano aí, sei lá. Então. Mais ou menos um quilômetro da praia. Então a gente andava pra caralho pra chegar na praia. É muito, né, pô? Ah, mas quando você é criança, é muito. É. Você preferia andar esse um quilômetro ou copiar o hino nacional? Copiar o hino nacional. Oh, era longe, então. Era longe mesmo. Por um quilômetro grande. Cara, um quilômetro grande. Você tinha que andar um quilômetro pra chegar na praia e eu não gosto de praia. Entende? Você não gosta da areia no meio dos seus dedos? Não gosto. No rego? Não gosto da areia que voa com o vento e gruda em você. Não, você não gosta de nadar em águas cristalinas, como a de Santos? É isso? Como a de não Itaiaém. Gosto. Não gosto de ficar embaixo de um guarda-sol suando. E molhando o rego de suor. Águas cristalinas feitas de petróleo. Não gosto. Dessa vez eu tava animado pra caralho. Ele no caminho, ele ia correndo na frente e voltava. Vamos, pai. Corria na frente. Vamos, pai. Água tá gelada. Vamos. Trazer o balde com areia, inclusive, já. E daí, quando a gente chegou na praia, cara, Eu comecei a fazer um buraco na areia. Enfiou o pau dentro, enfiou o pau dentro. O buraco. Ficou inteiro, bicho. Areia quentinha, bicho. Capelou o pau ali. Agora imagina os pais vindo ali brincando na areia. Só aquele barulho. A gente devia ter dado esse kit da Tramontina antes, né? Pelo menos não perturba o filho da puta. Nunca pensei nisso. Por isso que aqueles caras ficam aquele tubo de PVC fazendo buraco na areia. Será que é isso? É possível. E quem tem um pau tão largo igual um tubo de PVC, Gabriel? É, não seja burro, Gabriel. Vocês são de mim. A questão é que o negócio funcionava ali, você cavava, parecia que você tava enfiando faca quente na manteiga, bicho. Sim. Eu comecei a cavar e cavar e cavar e cavar. O que você tava vestindo? O que, que você tava vestindo? Sunguinha? Fala pra gente. Fica pesada de areia, sabe? Era Menkini. Aquela sunga que tem um zipinho aqui com bolso. Ela, Zumarinho. Aquela sunga Zumarinho. Com duas litras brancas do lado. Parecia aquele pano de sofá. Aquele pano de sofá. Aquele boneco só tem uma aba só. Né? Tem a parte de cima. Pra não uma viseira. Pra não deixar careca. Pra não deixar careca. Era isso? Era ter usado. Era tudo isso. Ao mesmo tempo. E o kit da Tramontina. Isso. Você tinha levado esse kit da Tramontina numa pochetinha. De uma couro preto. Da Elian. Ah, então não era de couro preto. Não era. A questão é que eu comecei a cavar tanto, cara. O buraco foi ficando fundo. Chegou no Japão. Não. Achei petróleo. Não. Não é o Anderson Negão. Cara, em determinado momento, começou a subir uma marola, fedor, bicho, e a areia saindo meio preta. Mas tá pouco, mas peraí. Eu acho que ele tá falando do cu dele. Agora eu acho que ele tá falando. Era tudo uma analogia. Tá. Ah, tá. Vai. E cara, eu não sei o que que era, se existe tipo um lençol freático de merda. Na praia. Lençol um esgotão. Lençol de freada, né? Lençol de freada. Freático. Realmente no freático. Cara, eu só sei que eu achei uma nata de merda ali de esgoto. Vai na ser. Praia. Sortudo, cara. Hein? Sortudo pra caralho. Isso é 18 metros de profundidade. Não, só sei que meus pais ficaram putos porque eles tiveram que mudar, migrar ali. Porque mesmo tampando o buraco ficou fedendo merda. Por isso, crianças não têm que ter equipamento profissional de escavação. Eu descobri isso por causa dessa. Uma praia, você tem que dar pra crianças coisas que realmente não escavam. Não, o cara, funciona. O cara pegou uma reta. Escavadeira da Tramontina, bicho. Estacionou na areia, né? Achou um cemitério indígena ali. Sambaquinho, bicho. Caralho. A única vez que eu fui feliz pra praia, eu fiquei triste. E depois tem que jogar os objetos fora, que ficou fedendo merda ali. Né? E deve ter pago caro pra cacete. Né? Exato. Acho que por causa disso eu como o cu direto, né? Porque eu lembro de buracos e cheiro de merda. Eu lembro da minha infância. Pode ser por isso. Gostinho de infância quando lambe um cu. Life is like a maze of doors, and they all open from the side you're on. Just keep on pushing hard, boy. Try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from. Tá cheiro de bosta! You know you look so good. Não, falando de quando que eu consigo tirar férias, eu percebi, eu lembrei que eu tirava umas férias forçadas e mais do que tinha na escola, na época, na década de 90. Tirei um dia, era 30 dias de férias, tirei 60 dias de férias, cara. Caramba, você que escolheu? Você falou, não, não. Pra mim deu. Mas por quê? Esse negócio de terra redonda, ó. Chega! Pra mim, chega! Pra mim não desce mais, viu? Viu, Galileu? Viu, Galileu? Pra mim não rola isso. Não é isso, cara. Copa do Mundo de 94. Sim, assisti todos os jogos, todas as reprises, porque eu estava com catapora, cara. Cara, eu tive catapora com 16 anos, velho. Não, isso eu tinha. Isso chama chupão, né? Eu tinha 12, né? Então. Daí peguei, tive que ficar em casa, você não pode ir pra escola com catapora pra não passar pra todo mundo. Ainda bem, né? Coincidentemente, na Copa do Mundo. Então, vi todos os jogos, foi uma das melhores férias que eu tive, cara. 60 dias ali no sofá. 60 dias no sofá. Um pouco de febre, estourava febre. Umas espinhas no braço. Ah, no saco, estourava no saco, coçando o saco literalmente o dia inteiro. Pô, foi uma das melhores férias. Tomava banho naquele líquido vermelho ou não? Tomava banho naquele líquido vermelho. E depois de 20 anos, 2014... Pegou catapora de novo. Não, quem dera. Tirei outras férias, mas daí de 3 meses. Mas férias de trabalho, cara. É verdade, é verdade. Tirei férias de trabalho de 3 meses. E também assisti todos os jogos da Copa. Pô, tá outras... É não, mas não foi melhores férias dessa vez. É, porque o Brasil perdeu, né? É, seria melhor se tivesse ganho. Tem um ex aí, pelo menos. Mas, cara, nunca vi esse filho da puta tão magro. É verdade, cara. Emagreci 15 quilos em 20 dias, mas, cara. Mas diga essa receita do sucesso, que o ouvinte quer saber. Pode ser, ó. Opere um apêndice infeccionado. Deixa o pus estourar. Deixa o pus estourar. Faz aquela... Como eu falo? Aquele... Aquela... Geyser de pus. Não, e depois dá aquela mangueirada dentro ali. Dá uma mangueirada dentro. Você ficou quanto tempo no hospital nessa época? 20 dias no hospital. E daí mais 3 meses sem... poder fazer nada em casa. Então, coincidentemente, de novo na Copa do Mundo, cara. Pô. Então, você fica mal em época a cada 4 anos. Não, a cada 20 anos. Então, 2034, quero ver o que eu vou ter. Se eu estiver vivo, claro. Espero que não. Também. Então, mas a férias trabalhistas que eu tirei, já era autônomo. Tirei 3 meses de férias, mas, pô. Você esbanja mesmo. Tá, eu taco você na cara da sociedade. Acumula assim. Mesmo. Você sabe viver a vida, cara. Você sabe viver a vida. Estoura apêndice, cara. Pô. Ah, eu vou estourar um apêndice aqui que eu quero ver o que o meu chefe vai falar, cara. Todo dia socava o apêndice. Só comia raiz pra fazer trabalhar aquele apêndice. Só comia raiz e semente de tomate, né? Então aí, uma estratégia pra quem é autônomo, como tirar umas ferinhas aí de 3 meses. E época de férias? Juntava molecada, você ia passar férias na casa de amigos, de primos e coisas do tipo, você juntava. E teve um período, cara, começou uma moda, foi desmontagem de bicicleta, cara. Mas eu tinha amigos que eram verdadeiros mecânicos. Deixa eu explicar, não era moda, você tinha que consertar sua bicicleta, não, caralho. Não, não, não, mas é o cara montava e desmontava, pegava, comprava um ar aero pra... turbinar a bike. Sim, sim, ou lembro você bem. Podia ser um cara basicão, tradicional e andar igual ela veio, de fábricas. É, pimp my bike, né? Pimp my bike, boa. Cara, e às vezes o cara, a bicicleta tava boa, mas ele desmontava pra pintar o quadro com spray de carro, alumínio, pá, não sei o que lá. Colocar banco de mobilete. Colocar uma TV 42 atrás. Exato. Mas bateria. De tubo, hein, de tubo. Exato, pô. E sei lá, cara, e tinha uma molecada que eu conhecia, os caras eram verdadeiros mecânicos, o cara desmontava inteira a bike e montava, era questão de horas, os caras eram foda mesmo. E eu fui passar... E você entrou nesse grupo aí. Fui passar nas férias com eles, eu vi os caras fazendo, bicho, eu falei, porra, isso é fácil demais, cara. Eu tinha uma Monark. Pera aí. Monark, todo mundo sabe que era aquela... Aquela rosinha com aqueles frufruzinhos. Isso era Ceci, ô, filha da puta. Não, não é a Ceci que eu tô falando. Tinha a Monark que era mais de menina. Não. Que o cano é mais baixo. É. Não, mas era uma... andar de saia. Era tipo uma croizinha. Era uma bicicleta pequena. Croizinha é calói, cara. Mas era Monark, tá? Tipo uma Croizinha. Você não entende nada de bicicleta, cara. Vamos ver. Daí o que que acontece? Daí eu pensando, tá, tem uma Monark que era do meu irmão, passou pra mim. Que eu falei, vou pegar essa bicicleta, lixar, passar thinner, remover toda a tinta, pintar de prateado. Porque aí, porra! Nunca mais ninguém vai me zoar aqui aí... de andar com bicicleta rosa. Caralho! Né? Sim. Não, era uma bicicleta preta enferrujada já, mas eu queria o quê? Uma prateada! Porra! Caralho! Ia ser foda pra caralho! Você queria falar que uma coisa era moderna na década de 90, bicho? Era prateado! Sim, e que tinha luz negra. Né? Era Silver is New Black, né? É, sim. Cara, então fui lá, desmontei a bike inteira. Pá, lixei, tirei. Nunca queimei a mão com tirei, a perna com tirei, porque... Eu ia fazer um negócio lá com aquele no quintal, shortinho, né? Shortinho da Carla Pérez, veio mostrando as coxas. Cara, e... aproveitava e dançava um pouco. Porque tava na moda. Sim. E daí era removedor, pô, o negócio queima pra caramba. Inclusive, se você quer sacanear alguém, dá uma pincelada de thinner na pele da pessoa. Que no começo é gelado, a pessoa vai fazer, ui, que gostoso. E depois aí queimar que é uma delícia. E daí a pessoa joga água, só despela o negócio. Mas é isso mesmo. Só sai o couro junto. Então, a gente passava aqueles removedores de tinta, cara. Vai, porra, deixei a bicicleta no pelo. Comprei um spray automotivo, na época era moda também. Tava surgindo no Brasil spray automotivo. Pro pequeno público, pros artesões de bike. Sim, daí pintei, cara. E daí fui montar a bike, cara. Aê, eu nunca consegui montar aquela bike na minha vida. Vai, pintou onde vai o parafuso, né? Cara, eu não sei o que acontecia. Não dava certo montar aquela bike, bicho. Parece que o guidão sempre vai pra cima. Não, mano, porra, na hora de encaixar a roda, não dava certo, porra, não dava. Até hoje eu não sei qual é o mistério. Não sei se eu perdi peso. Ganso andando com quadro na mão. Ó, tem um quadro prateado. Cara. Não entra no caso, não entra no caso. Ó, que prateado. Cara, não, costas, cara. Eu não sei, cara, até hoje qual foi o mistério ali. Se escondeu peso, o que aconteceu, cara? Não consegui montar aquela bike de novo, bicho. Mas consegui. Ainda existe essa bike? Não, cara. Ela foi jogada fora. Cara, eu abandonei ela. Depois, minha mãe falou, só que depois de 3 anos, é. Minha mãe pensou... Você vai montar essa bicicleta ou não vai? Você não vai montar essa... Fala a verdade, você não vai montar essa bike. E tinha uma caçamba, ela colocou na caçamba, acho que ficou 30 segundos, bicho. Acho que devem ter... Mas quicou, né? Acho então... que deve... os caras devem ter pego no ar, entendeu? E daí no ar, já com uma chavinha montada. Já saíram pedalando. Já montou, já... Joga roda! Joga a roda! Montou a bike e foi correr o Tour de La France. Com uma bike prateada. É, moderno. Corria com o vento. Porra, não, acho que não corria tanto quanto o vento, que a coroa da bike era tipo, tinha 10 centímetros de diâmetro. A coroa era meio velha. Ah, não, não. Não, não. Tá foda aqui hoje. Não. Outra coisa, a coroa era pequena, já vinha o padre admirar, né? Nossa. Era uma coroinha. Oh! Entendi, sim. Pode cancelar o site. Muda o nome desse episódio pra Piadas Ruins. Cancela. Piadas Ruins 2. Peraí, tira essa máscara. Ele deve ser o Lamelo. Esse filho da puta não é um negão, Lamelo. Não pode ser. Cara, eu só sei que eu nunca consegui voltar aquela bike de novo, cara. Parabéns. E, porra, daí eu fui lá num bicicleteiro, né, assim... Perguntar como ele montava a bike. Como, né? Você encaixa a roda? É isso que eu quero saber. Como que você encaixa a roda e ela gira? Com as mãos. Você encaixava a roda e ela não girava, né? Tem que usar a chave, ó. Daí ele Parece que é sempre nesse sentido, não no outro. Daí ele falou, tô precisando de um ajudante. Você não quer vir? Você trampa aqui, eu te ensino, é fácil, você aprende. Deu. Porra, meu primeiro emprego, cara. Pô, vou virar o rei da bicicleteira. Vou virar o rei da bike, não? Nessa época, cara. Você ser bicicleteiro, bicho. Puta, era da hora. Não, era da hora porque você tunava sua bike na faixa. Aí, outro, eu ia ter um salário, bicho. Cara, você imagina ali. Ia ganhar uma bike por mês, pô. Cara, 12 anos salário, cara. Você ia porra, você ia ser o Steve Jobs da, é. da escola. Quem dera, você achava que você tivesse o salário, cara, que você deixa tudo na bike, saiba disso. Não, é, tudo bem. Já vou falar já. Não, tudo bem. Daí eu cheguei em casa mal feliz, mãe, arrumei um emprego, daí minha mãe falou, é lógico que você não vai trabalhar, você é uma criança, ó, desgraçado. Vai ajudar na estamparia aqui em casa. Não vai trabalhar, não. É, então. Vai trabalhar pros outros, não. Você quer trabalhar, tem que trabalhar aqui, ó, filha da emprego puta. Emprego é o caralho. Aqui é trabalho escravo. Você trabalha aqui. Aqui você ganha comida e casa. E trabalha onde eu mando. Daí, porra, daí, cara, não... Foi chorando no bicicleteiro. É, fui chorando. Pô, minha mãe não deixou trabalhar aqui. Fui humilhado ainda, né? Eu... Aí o cara guarda o pau. Caralho, então, que pena. Filho da mamãe, filho da mamãe. Porra, cara, daí eu perdi a chance com os bicicletas, cara. Eu não... Hoje em dia você poderia ter tá no ramo das bicicletas, ter um emprego. Não, cara, hoje eu vou falar. Os meus amigos lá que mexiam com bicicleta, tudo. Os caras montam e desmontam carro hoje em dia. Claro, né? Trabalham no desmanche, né, os caras, né? Os caras têm algum problema no carro, eles vão lá e arrumam o próprio carro, cara. Eu não sei nem... Por quê? Quando era moleque, na bicicleta ele já fazia... Eu não sei nem ver a água do carro, cara. Eu sou aquele tipo de cara que vai abastecer só pra falar pro cara ver a água e o óleo, cara. Nem precisa fazer isso. Como fazia, né, cara? Como girava. A roda é mais... Que impressionante. Impressionante, a roda é mais complexa. Por isso que a maior invenção do homem foi a roda. Né? É a mais difícil. Todo mundo pensa que é simples, né, cara? Mas não é. Tem um segredo ali, cara, pela rodar. Que a vida é um círculo. E você, Duran, o que, que você mais trouxe aí pra nós? Eu passei 3 anos pedindo um computador pro meu pai. Falei, porra, queria um computador e tal, né? Aí meu pai falou, beleza. Um PC gamer. Não, não, era só um computador do milhão mesmo na época. Era do... Aí, falei, pô, quero um computador e tal. Meu pai falou, beleza. Quando você fizer 13 anos, eu compro. 3 anos? É, 13. Porque 13. Ah, 13. Ia dar no meu aniversário e tal. Aí, pô... Você fizeram... tinha quanto na época? Eu tinha 12. Quando eu pedi, ah, eu falei, quando eu fizer 13, eu tava ali. Vou te dar, né? A cena de assim... Só que eu já tava pedindo há anos, né, o computador. Aí ele falou, beleza, que eu vou ter que vender o seu videogame. Qual videogame na época? Eu vou comprar um Sega Saturno. Que, aí, se pá, valia mais do que o computador, sim, que ele comprou, sim, inclusive. É possível. Aí, pá, ele vendeu o videogame, vendeu o Mega Drive que eu tinha também. Nossa, mas que vendeu o carro. Que... Caralho, vendeu, porra, ele vendeu drogas. Chegou aquele computador da IBM, o primeiro, que fazia só contas demais, né? Não, aí, pô, ele vendeu os videogames que tinha em casa e comprou o computador. Aí eu falei, pra rodar o que nesse computador? Mano, que jogo que rodou nesse computador? Não, não. Já jogar... Aqueles que vinha naqueles folhetos, né? Prince of Persia, Prince of Persia. Aí, beleza, ele comprou o computador e tal. Eu falei, puta, férias chegando. Computador. Vou ficar no computador. Vou digitar. Vou digitar o hino nacional. Nossa, não vou ter que escrever. Corretor automático. Bicho, é Copas. Vou jogar Copas aqui até o desangrar. Só que ele falou o seguinte. O dinheiro do videogame, obviamente, não deu pra comprar um computador. Teu vô, né, acabou completando. Só que ele quer que você passe um mês na casa dele. Tá. Aí eu falei, pô, beleza, né? Na minha cabeça, imbecil, falei, vou levar o computador pra casa do avô, sim. Né? Ah, não, não. Mal sabia você que pesava 30 quilos. O ano todo ele. É. Com monitor ou sem, né? Com monitor. Estamos subindo o nível das piadas. Fica aí que vai ter mais. Ainda há esperança, ainda há esperança. Aí, só que o meu avô, ele morava num lugar... Que depois eu morei nesse lugar desgraçado também. Que era que lugar? Que era uma cidade que depois de Guariúna entra em Amparo. Eu não vou nem falar o nome de pedreira, porque dá azar. Nem fale, nem fale. Aí, pô, falei... E lá onde ele morava... Tinha nem tomada. Não, tinha acabado de colocar luz. Até sinônimo de desafio. Não, ó, aquele jogo vai ser pedreira. Aí, só que assim, cara, obviamente que meu pai não ia carregar de Campinas até... A pé pedreira. Ah, seu pai deu 2 horas de culpa conseguir comprar esse computador. Mas ele não ia correr o risco. Mas, pô, levava só na minha cabeça, imbecil, que ia levar de ônibus a porra do... Não, mano, faz sentido nenhum. Tipo, aquele computador branco aí, a merda. Se você olhava pra ele, João, já dava superaquecimento lá, o cooler já não, aquela bosta interferia na TV, não é zoeira. Aí, mas naquela época passava uma mobilete e já interferia na TV. Beleza. Eu fiquei um mês de férias sem a porra do computador, tava na casa do meu avô. E a mulher dele era muito carola. Não, lembrando, avó, não, não era minha avó, a mulher dele. Você percebeu que o ódio? Não era minha avó. Não era minha avó. E lembrando que se você tivesse o Sega Saturn ou o Mega Drive, você poderia levar nas férias tranquilo. Porque eu já tinha levado uma vez, então na minha cabeça, eu falei, pô, o videogame eles deixam levar o computador também, e né? E na época, até hoje, cara, o videogame ele deveria ter jogos muito melhores do que tava disponível pro PC. É claro. Aí, não, mas pô, foi a época do Counter-Strike, eu tava louco pra jogar. Aí, beleza. A filha da puta da velha Carola falou que como que eu vou zoar esse moleque? Né? Falou, pô, meu avô comprou um saco. Mas tipo, de bolacha, assim. Aí falou... Eu vou falar pra ele lamber o saco de boi. Saco de saco do vô dele é murcho. Ele vai ter que chupar. Porque eu tô cansado de fazer isso. É. Ele vai ficar no saco e eu no pau. Aí, mas como que chamava o seu? O apelido era bolacha. Aí, o que que ela fez? Tinha uns armários altos e ela largava em cima. Eu falei, pô, o que eu vou fazer? Vou subir nas coisas, vou subir na pia. Daí ele bravo, se eu tivesse trazido o computador, eu usava o pia no computador. E aí eu falei, pô, vou pegar e vou comer as bolachas. E ninguém vai perceber que eu tô arrumando as bolachas. Lembrando que você tinha 13 anos já. É, tá, mas eu tinha essa altura, então eu tinha que subir. Ah, bom, é verdade. O negão tinha 1,70m, ele tinha 70. Assim. É. Ainda tenho, isso que é o problema. Eu falei, pô, ninguém vai perceber. Só que eu, uma anta, derrubei o armário. Puta que pariu! E não tava aí... com o seu computador com a AutoCAD pra projetar outro. Aí, falei, porra, como que eu vou explicar que eu derrubei o armário, né? Eu não tinha explicação, né? Cheguei e falei, vou fingir que não está acontecendo nada. Eles não vão perceber. Não, não perceber. Talvez não reparem o armário caindo. Caiu de velho. Essa toda skid, não. Não faz mais nada bom, não. Aí eu tive a brilhante ideia de pôr a culpa no meu tio que é bêbado. Oh, falei, pô, vou ideia, pôr a culpa nele, né? Vou pôr a culpa no meu tio que é bêbado e abusa de mim. Daí, aí todo mundo já fala, porra, abusa! Porra, bolacha, de novo! Normal, né? Meu avô chegou e falei, pô, o tio derrubou o armário lá, quebrou tudo. Foi mesmo, é que eu tava com ele. Aí eu falei... Então vocês dois derrubaram o armário. Ah, então você viu, né, pô? Por quê? Então você sabe que eu não tô mentindo. O meu avô parou pra chumbar no boteco. Não, esse tio não, é outro, é outro. É. Ele parou pra chumbar no boteco e o pé de cana desgraçado tava lá em vez de estar... Derrubando o armário. Derrubando o armário pra servir de álibi. É. Conclusão, fiquei sem o computador, tomei o couro do velho. E a velha desgraçada como... Eu quebrei o armário dela e ainda fez rezar 3 novenas, cara. Porra, bicho. Mas consertou o armário as 3 novenas ou não? Não, eu tive que consertar do armário ainda. Automaticamente. Talvez milagre. Rezando pro armário subir, né? Pô. Rezando pro santo. Era o nome do vô dele era santo. Altas aventuras, cara. Altas aventuras. Porra, foi boa. Gostei. É. Sim. O Counter-Strike pelo Sega Saturn, não sei se foi uma boa. Foi uma bosta. Não. Ficaria com o Sega Saturn. Eu já vi, vale mais de R$1.200 a versão que eu tinha. Pergunta aquele computador bosta que tá lá em casa até hoje. Não, porque você, nem como entulho os caras aqui. Não, paga 10 centavos o quilo. Né? Pior que eu tenho um, eu não posso contar no ar, cara. Por quê, cara? Não, vocês vão cortar isso? Depende. Não, né? Claro, não, né? Claro. Deixa eu esperar desligar o gravador. Eu com... Ai, desliguei. Vai. Eu morava na chácara. Meu avô morava na chácara. Então, tinha uma vizinha, né? E eu prau na vizinha, né? E a vizinha foi mãe, cara. E eu passei um tempão com medo de achar que era. Mas e depois ele não teve mais medo que ele esqueceu a criança. Depois a criança comeu meu cu, então. Eu nem posso assumir isso daí. Aquelas incenso. Por elas. A criança comeu meu cu. Eu acusei. Planejando. Eu acusei ela de incesto. Ela foi presa, bicho. Que alívio. Tive que sustentar. Eu não presto nem pra sustentar armário. Ainda bem que foi morta na prisão. Já no segundo dia, assim, não precisa nem visitar. Ai. Chamaram o pai pra reconhecer o corpo, mas não tinha pai, né? Não manda suporte, pelo amor de Deus. O Arnaldo. Ah, mas você falou vizinha, pode ser qualquer um. É, vizinha do vô dele. Né? Numa cidade. Carmen. E aí? Minhas férias ainda na época de escola, né, na do final do ano, eu voltava para as aulas depois de janeiro, né, no começo do ano letivo, mas eu, meu apelido era Múmia. Porque eu sempre voltava enfaixado. Já era de alguma... velha, né? Podia ser por isso. A boca grudenta. Também por isso. Também por isso. Não, mas porque eu voltava sempre enfaixado dos acidentes que aconteciam comigo nas férias. Tipo, cair de bike, cair do muro, cair do telhado. Cair de todo lugar. Então, numas férias, o que a minha mãe fez, muito sabiamente? Me deixou de castigo a férias inteira. Falou, você não vai ficar andando de bicicleta, correndo por aí, pulando em lagoa, porque... Você vai voltar aqui todo regaçado. Uma criança triatlo. Você não vai ficar por aí dando cu pros outros. Para não voltar regaçado. Para não voltar regaçado. Daí, beleza. No último dia de férias, eu de castigo, chega um vizinho meu lá e falou assim, ô, montei um carrinho de rolimã. Vamos testar ele? Falei, bom, último dia de férias, pô. Pelo bem da ciência. Dois meses de férias, não me aconteceu nada. Um dia, não vai acontecer, né? Minha mãe trabalhando, eu falei, vamos lá, vamos testar esse negócio aí. A gente foi fazer a curva e todo mundo sabe que se você vai fazer a curva de rolimã, você tem que dar aquela... fazer uma abertura pra virar. Sim. Né? Você não vai virar 90 graus de uma vez ali. Exato. Foi ainda ali. Mais que o carrinho nem consegue fazer isso, que normalmente ele é escavado ali no canivete. Mas normalmente é isso mesmo. Quebra no meio, não. Tô lá no carrinho, vou virar. Tava em dois? Tava em dois, mas só que ele que tava no piloto, hein? Ah, queria avisar aqui. Ele que tava segurando o manche. O Wesley só trocando a marcha. Eu fiquei responsável pelo freio. Sim. Porque não freiei. Não, mas não freou a cueca, né? Ele virou de uma vez. Então os dois rolamos pra avenida ali, pra barranca lá e o quê? Caiu no rio. Ele caiu no rio, quebrou o braço e eu voltei como múmia, né? Na escola de novo. Quebrar a tradição. Mas você quebrou alguma coisa ou só galou? Só galei. Ah. Mas pra não perder aí, fiquei mais seis meses de castigo. Por ter desobedecido. Não, porque ninguém entende que você era um piloto de teste, né, cara? Isso aí ninguém entende. Minha mãe é muito sábia, muito educadora, cara. Então, ela tinha... os modos dela. É que não entendia que o Zop tinha vocação pra dublê, né, cara? Só não eu pegou esse skill. Dublê de múmia, não, né? Eu achava que tinha vocação pra dublê, né? Mas cara, não... mas parabéns por essas férias suas, cara. Obrigado, parabéns. Cara. Por ter sobrevivido, inclusive. Mas sobrevivência é um auge aí na minha vida. Porque hoje em dia as férias são diferentes, cara. Não querendo ser nostálgico, não? Um pouco, talvez. Talvez um pouco, mas pra falar que hoje as férias são o quê? Crianças brincando de hand spinner. Pô! Que é falando isso? Em rolimã, né? Tá certo. Então, cara, hoje é isso. Pessoal em casa, porque criança, 10 anos, precisa ficar girando um hand spinner porque é contra estresse. Que estresse uma criança de 10 anos tem, cara? Que estresse. A gente deveria fazer um trabalho aqui de utilidade pública. Sim, comer cu de criança na rua que tem usa hand spinner. Não, não. Eu já tentei, mas, pô. A polícia não deixa. Exato. Fui, dei palestra. É, tá. Não. Tô tentando aí, vamos ver se o Temer passa. Não, falar pros pais que tem criança de 10 anos que se acha estressada e precisa de hand spinner é realmente fazer a vida dessa criança um inferno. Não, vamos ver aí agora. Se isso é estresse, ô moleque. Cara, eu percebi que a vida mudou recentemente. Até comentei com o Anderson Negão, cara. Não, o eclipse ontem. A vida muda depois do eclipse mesmo. Parece que preencheram sua lua. Né? Mas foi quando... eu vi, estava numa festa esses dias, um almoço em família, uma churrasca. Uma churrasca, sim. Com pina colada. E aí, um garoto estava de férias e ele ganhou o quê dos pais? Hand spinner. Não. Um tablet. Não. Um estilingue. Eu ia falar um peão. Oh, aí é foda, moça. Um estilingue, daí eu pensei, e um saquinho de mamona. Esse é o auge, bicho. E é isso. Pais que sabem educar. Estilingue aí, pra estilingar as coisas. Estilingar o dedão, por exemplo. Estilingar o dedão, tentar jogar, derrubar uma manga na estilingada. Tu ia pra caralho estilingar o dedão. Não, trincava a unha no meio. Aquela tripa de mico, né? Tripa de mico. Só que junto com o estilingue, o garoto ganhou um óculos de proteção. Mas pra quê? Pra não machucar o olho. Mas como? Não, como que ele machucaria o olho? Não, você não tá entendendo. Pra saber qual era a opção sexual. Não, nada contra. Não. Mas era ali que ele ia decidir. Porque daí não precisaria passar por todo aquele processo de... aceitação. Não, é ali. Sim ou não, só diga. Aceita. Escolha sabiamente aqui. Porque, cara, porra... Não, isso não existe, é totalmente cara. Contraditório. O pai dá um estilingue. É pra criança se machucar, cara. Aprender que é preciso, inclusive. Aprenda a atirar. Aprenda. Entendeu? Porra, e dá um óculos de proteção, EPI. O que, que vai fazer a criança? Colocar um cinto? Não. Ah, vai subir na árvore, usa esse cinto antiquedas aqui. Não, porra. Não, deixa cair. Mas peraí, eu não tô entendendo ainda a utilidade do óculos com o estilingue, porque ele ia esticar aqui, ó, pra atirar. Ele ia soltar o estilingue pra vir na cara. É, o moleque é retardado, ele fazia o contrário. É. O pai conhece o filho, cara. Daí pode ser. Eu não sei, mas daqui a pouco ele vai ganhar o quê? Vai ganhar um dedal. Ah, pra não escapar no seu. Toma esse dedal. É, usa um dedal aqui. Ah, usa essa luva, né? É, luva de malha, né? De cota de malha. Então, a gente ganhava aquele 38 do Rambo, lembra? Mas era mesmo. Eu só queria uma espada do Changerman, cara, pra enfrentar o mal. E vinha com escudo. E a espada saía de dentro do escudo, cara. Porra, isso é foda, bicho! Isso é foda, hein? Que é mais do que você ganhava. Ah, você queria uma arminha. Tinha aquela porra daqueles... Aquelas arminhas que vinham suco dentro, aquele... Bagulho parecia um ácido. Que era radioativo, você deixava na geladeira. Você escolhe pelo sabor, você escolhe pela cor. Você falava assim, não... escolhe pelo objeto. É, pelo objeto. Fusca, um celular... Um alicate. Uma arminha. Um martelo. E daí você bebia aquele negócio, mas aquilo queimava o seu estômago. Metade na pia, metade você bebia. Já desentupia a pia. Mas por causa que você queria o objeto, cara. Exato. Mas você não socou a cara desse pai na hora que... Não, eu ia tentar, mas daí o pai tava de óculos de proteção também. É a tradição da família. Né? Com a sua camisa de plástico molho. O pai já... Você não pode me socar se você não estiver com uma luva de boxe adequada, ele falou. Então vamos na regra dentro do... Já que eu tô na sua casa, não vou obedecer. Então, cara... Mas você vê que você tem que ter feito? Pegar o estilingue e bater na cara do moleque, mesmo com óculos. Não. Você devia ter pegado o estilingue e a primeira carga do estilingue e seu óculos de proteção. Não pode ser. Ah, mas peraí. Na cara dele. É pra isso que olho? Serve, desgraçado. E machucou seu olhinho? Serve o estilingue e pra isso que serve o óculos de proteção. Pá! Pra não vir um louco e machucar tua cara. Mas esse louco é você. Foda-se, moleque. Fica assim que aprende. Fica preparado, é cara. É assim, agora espera aí que eu vou currar aquele menino de 10 anos que tá com o Red Spinner. Você é o próximo. Se você ficar por aí, eu vou pegar o Red Spinner. E tá com a sua cara. Qual o seu estilingue? Você tá estressado? Você não me viu ainda. Eu tô estressado. Eu só queria a espada do Tchelo. Gente, meu povo. Moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Muito bem! chegamos ao fim desse episódio. Que dica? O que, Gabriel Asmar? Que precisamos de férias depois de tantas piadas boas de Anderson Negão. Era exatamente essa minha conclusão. A do Coroinha foi legal, vai. Não, que precisamos melhor. De recuperação. Recuperação para nossas vidas. Exato. Ele vai fazer recuperação de piadas aqui nas férias. Tem um mini curso. Vou contratar comediantes aí de internacionais. Mr. Bean pra ensinar ele a ficar quieto e não falar. E ser engraçado mesmo assim. Ser engraçado com silêncio. Um podcast? É. Porra, sim. Inovador. É, sim. Primeiro podcast com legenda, né? Bom, podcast mudo. Lá no WeCast. Não seria tão difícil, porque o Cone é bem clamado aí pelos ouvintes e exato. Parece que ele não faz muitas piadas. E aí, então, o momento da sua despedida do seu jabá, lá do Castanha Podcast, do senhor Castanha, né? Isso, não é o nome não, filho da puta. Ô louco, filho da puta, ô louco. Parece que o nome dele é Ganso, não é o nome não, filho da puta. Ô louco, filho da puta, ô louco. Muito bem, Duran. Faz aí o seu jabazinho. Então, a gente tá agora semanalmente no senhor Castanha lançando... Doses de retardo semanais, né? Falando de cultura pop, Kubanacan, essas coisas assim, novas. É, Kubanacan, novela nova aí mesmo. Só coisa nova e top. Todo mundo adora. Todo mundo adora. Mas escutem lá, fala, ó, eu vim do Chorume aqui pra gente poder bloquear vocês. Da hora. Comentem lá. Deu trabalho pôr aquela merda daquele plugin de comentário, então use. Mas como que acessa lá? É www.senhorcastanha.com. Muito bem. Sem o BR. Então, pessoal, vai lá, vocês falam de cultura pop. Esses dias vocês fizeram um episódio sobre o fim do mundo. Exato. Foi o último que vocês lançaram? O último que saiu foi o do fim do mundo. Vocês querem descobrir por que você deve pedir demissão usando um helicóptero? Lá a gente conta direitinho que você precisa de dois helicópteros pra pedir demissão. Porra, bicho. Vamos alugar um helicóptero. É até fácil. Dois. Não, só um não funciona. Tem que ser dois. Tem que alugar dois. E você tem que estar pelado também, mas aí eu explico por quê. Naked Man. Igual tudo na vida. Igual tudo na vida é muito melhor pelado. Tudo que você puder fazer pelado é melhor, cara. Então lá no senhorcastanha.com. E já fica o convite para os rapazes participarem lá também. Muito bem, Anderson Negão. O seu tchau aí e a sua última piada aí. Para encerrar. Com chave de ouro. Piada. Pra fechar com chave de merda. Tá bom. Eu não esperava pra contar a piada, mas eu vou contar. O pintinho correndo e o galo atrás. O pintinho correndo e o galo atrás. O pintinho correndo e o galo atrás. O papagaio vê essa cena e falou: Ô, pintinho, encosta o cu na parede. Aí o pintinho falou: não adianta, ele quer que eu chupe. Foi bom mesmo. Eu gostei. Dá seu tchau agora. Fala, negrado. Achei estranho o pintinho falar só, mas tá. Não, foi pra pagar. E como o pintinho vai chupar com o bico? É, vai picar, né? Ele quer que eu bique a cloaca dele. Ele quer que eu lama a cloaca pra ele não gozar. Aí está. Gabriel Asmar, por favor, nas nossas redes sociais. E como o ouvinte faz para comprar uma camisetinha? Se você não é um demente com o Anderson Negão e quer acessar nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/lixodolixo, Instagram, lixo do lixo, Twitter, @nectadolixo. E para comprar nossas camisetinhas, acesse lá www.chorume.com.br/lojinha. Temos 4 modelos totalmente excelentes. Escolha lá e pague apenas R$39,90 mais frete. Muito bem, Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. O e-mail é o autocríticas@chorume.com.br. O WhatsApp DDD19 994955485. E tem o grupo do Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Também tem no grupo do Facebook, Ouvintes Lameruxos. Muito bem! Não esqueça também que temos a nossa espécie de padrinho que você pode ajudar o Chorume colaborando lá com uma doação de esmola lá no chorume.com.br/esmola. Muito bem, ouvinte, então doe lá! Você ajuda muito o Chorume aí a comer chemales, famosos travestis e tomar sorvete. Vou dizer que essa semana fiquei muito feliz ali com a Beth Goza Fundo, viu? Ah, pensei que você ia pegar a grelha dura. Não. Tudo que não satisfaz tem a ver com bolas e cascreme. Muito bem, ouvinte. Espero que você tenha uma boa semana, que tenha curtido esse episódio. Até o próximo episódio. Tchau!